Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Now, roll for initiative, suckers! Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um Escudo do Mestre Mamilos. O Escudo do Mestre levanta da sua catacumba sempre que acontece algum grande evento no mundo RPGístico. Exatamente, a gente viu aqui falar da última vez do Retorno do Rei, e agora vamos falar sobre alguém que jogou tomates no rei. Puta, essa foi a melhor definição. Ai, ai. Pois é, ouvintes, a gente vai falar hoje sobre várias coisas, na verdade. Principalmente a gente vai usar um texto que foi escrito pelo John Wick, que a gente vai explicar melhor quem é em breve, mas é um autor de RPG, em que ele faz uma série de alegações extremamente polêmicas, e a gente vai usar esse texto para dar as nossas opiniões sobre alguns elementos do design de RPG e criticar o que ele disse também, dar nossa opinião sobre o tema. Esse texto, para aqueles de vocês que têm domínio do inglês, eu vou deixar o link aí na show notes. Eu recomendo que antes que você escute esse episódio, a gente vai, lógico, resumir e comentar o texto dele inteiro. Mas eu recomendo que você vá, leia o texto primeiro e depois venha ouvir o nosso episódio, que eu acho que você vai absorver muito mais da discussão ou De vai poder fato. participar melhor. Também recomendo que as pessoas. Aqueles que puderem, conseguirem, deem uma volta aí na internet, não tá difícil. Se você entrar no próprio site ou no próprio artigo do John Wick que a gente tá deixando, ele mesmo colocou uns 4 ou 5 outros posts que o pessoal fez em cima do dele. A maioria tá em inglês, tem um em espanhol, mas tem gente escrevendo em português também. A maioria debatendo seus temas, etc. Então, assim, criou um fuzz na internet, né? Um burburinho, sei lá quanto Exato. tá. No nosso subespaço da internet, nosso subnicho aqui do RPG, esse texto gerou bastante. Muita gente concordando, muita gente discordando, muita gente indignada. Eu acho que Então. o tom foi esse, né? As pessoas ficaram indignadas com o texto de John Wick. E a gente vai entrar nele e vocês vão entender um pouquinho melhor do porquê e para quê. Precisely. Mas, primeiro, quem é John Wick, Victor? Bom, John Wick. O John Wick, ele é um game designer, ele tem uns 20 e poucos anos de experiência na área. Talvez você já tenha entrado em contato com obras do John Wick, mas você nunca percebeu, não tá ligando o nome à pessoa. Ele é o criador, ou um dos criadores, de vários cenários, entre eles Legend of Five Rings, o cenário de samurais, acho que o mais famoso que tem. Sim, É, certo. Seven Sea, um RPG antigo sobre piratas, Também que muito algumas elogiado. pessoas lembram. É muito legal. Os seus trabalhos mais modernos incluem Houses of the Blooded, um RPG para Fate com intriga, etc. Algumas coisas dele que foram lançadas no Brasil, Shotgun Diaries e Blood and Honor. Entre outros, Catch, Aegis Project, Wilde, tem toda uma série do John Wick Presents. Mas assim, ele é um game designer conhecido. Hoje em dia ele é um designer indie, né? Ele faz os Sim, jogos. é importante salientar essa transição na carreira dele. Ele começou projetando jogos de grande expressão, como foram o Legend of Five Rings e Seven Sea, e desde então ele vem seguindo um caminho cada mais indie, publicando RPGs mais de nicho, talvez, Isso. e normalmente com uma pegada altamente narrativa. É uma característica do trabalho dele. Ele tem essa coisa de vender todos os RPGs dele pelo mesmo preço, acho que todos custam 5 dólares, não importa o tamanho. Então ele vende o Blood and Honor por 5 dólares, mas ele também vende o Shotgun Diaries por 5 dólares, entre outras coisas. Mas o John Wick, ele é um autor que ele tem essa pegada, como você disse, narrativista. E eu acho que uma coisa que desde do Last of Five Rings, que foi o primeiro trabalho dele, até agora, que você vê como um estilo muito próprio, é que ele tem isso de integrar regras e cenário. Last of Five Rings, desde a primeira edição, vinha, lógico, para sua época, né, um RPG, a primeira edição dele, acho que é dos anos 90, não sei a data, não vou chutar nenhuma data, mas acho que é anos 90. Ele já vinha com as mecânicas como, por exemplo, honra, como você atrelar os atributos aos cinco anéis, ao Gorrin no Sho, né? E você ter o vácuo e tudo mais, isso ser importante. Então ele traz essa coisa de tentar fixar, de tentar atrelar a regra ao tema do jogo, ao cenário, ou dar esse feeling maior, né? De fato, essas são boas características do John Wick. E o que que o nosso querido John escreveu que gerou essa polêmica toda? Eu vou fazer um muito, muito, muito breve resumo do texto dele, que trata do seguinte. O texto não é exatamente sobre game design, é um texto que é no sentido de dicas de mestre. Ele acaba passando por game design para falar do ponto principal dele, que é que balanço é algo que não é necessário. Game balance, sabe? Qual arma dá mais dano, se o rate of fire da pistola tem que ser semelhante ao do rifle, o que isso vai mudar. Ele faz um argumento, a gente vai depois destrinchar todos esses argumentos com mais calma, no sentido de que nada disso é necessário para o seu jogo de RPG, uma vez que RPG, na definição do John Wick, é um jogo essencialmente sobre contar histórias, e que qualquer coisa, mecânica, elemento do jogo que não seja essencial para contar histórias deve ser limado do jogo, porque ele está no caminho de contar essa história. E ele, então ele fala que o balanço de regras e tudo mais não é necessário por causa disso. No meio do caminho, ele faz uma série de alegações bastante polêmicas, e nós vamos falar um pouco disso e destrinchar os argumentos dele nesse sentido, certo? Bom, o artigo dele chama Chess is not a RPG, The Illusion of Game Balance, que é xadrez não é um RPG, a ilusão do balanceamento do jogo, Do jogo talvez. balanceado, talvez. Jogo balanceado. Bom, mas ele começa o artigo dele trazendo uma pequena exposição sobre duas cenas de filme, né, que ele vai usar para ilustrar um pouco o ponto dele, né? Então a primeira cena que ele usa é um dos filmes do Vin Diesel, acho que é o Batalha de Riddick, É o né? Riddick, sim. E tem uma cena que o Riddick vai lutar com um cara, tal, e ele usa uma caneca e ele mata o cara com uma caneca. Mais precisamente, ele mata o cara com a parte que você segura, a taça. É uma taça de chá. Uma Uma xícara. caneca de metal, né? Uma xícara. É Ele uma dá uma. xícara, é, exato. Ele mata o cara com a Ele xícara. enterra essa porra no peito do maluco. E aí o John Wick, ele usa essa e uma outra cena que é parecida, quer dizer, uma pessoa vencendo um combate usando uma arma não convencional, alguma coisa assim. E aí ele faz uma série de perguntas no estilo: essa caneca, seria importante o dano que ela causa? A iniciativa? O status da caneca? Isso é importante para a experiência de jogo? E aí ele vem falando que isso não seria importante. O que seria importante é o fato que ele matou o cara com a caneca, né? O desfecho seria importante, mas os stats da caneta em si, quanto dado de dano causa a caneca, isso não seria. E aí ele fala, extrapola isso para, por exemplo, lista de armas, né? Uma lista de armas, você tem um RPG com uma lista bem definida, né? Você tem, sei lá, a espada tal, causa o dano tal, com a iniciativa tal, peso tal, não sei o que, não sei o que lá. A espada B, o machado, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Isso auxilia ou atrapalha a sua experiência narrativa dentro do jogo? Porque nesse ponto ele faz uma das primeiras alegações polêmicas dele. Ele traz esse argumento e ele diz que essas coisas não são importantes. O Rate of Fire do dedão do cara que ele usa, o dedão do Sean Connery, que ele usa também, um exemplo que o Sean Connery mata o cara com filme, não é, o dano da xícara não é importante, porque ele afirma o foco do RPG é contar histórias. Eu diria que essa é a primeira alegação polêmica que ele, ou muito polêmica, que ele faz nesse texto. Então podemos começar por aí. Vitor, é RPG um jogo de contar histórias? Olha, cara, eu, sinceramente, para mim, ele e o para mim é a parte mais importante da minha frase. Ele é. Eu acho, isso vai permear tudo dessa nossa discussão. Mas eu realmente considero que nesse ponto, até esse ponto, ele está sendo certo. Para mim, a mais importante coisa no jogo é você contar histórias. Se os ouvintes vão se lembrar, a gente tava falando de D&D um tempo atrás, um episódio atrás, por sinal, e eu tava comentando como, poxa, 30 anos de jogo e os caras ainda têm tabela de armas? Como isso? Porque para mim isso é indiferente, não é o. Mas isso não é o que eu quero mais do meu RPG. O que para mim não é mais. Isso não é mais importante para mim. Importante para mim são outras coisas. Mas eu não diria que isso é o bastante para eu definir RPG como um jogo de contar histórias, ponto e acabou. É muito mais um gosto do que uma definição. É, eu concordo com você em vários aspectos do seu discurso. O para mim é muito importante, é algo que o John Wick parece ter esquecido durante o texto dele. E acho que é um dos principais motivos que gera tanta indignação. Boa parte do texto, ele começa isso aqui, o John Wick fala de um pedestal, no sentido de que a minha maneira de jogar RPG é a certa, e se você não joga como eu, você está errado. Isso vai ficar mais evidente quando a gente fazer uns quotes de mais para frente do que ele fala. Até esse ponto eu acho que ele não tá sendo tanto assim, não. Mais para frente ele vai fazer algumas alegações que eu acho que deixa isso mais forte. Porque até esse momento, e na real eu concordo com boa parte das coisas que ele colocou, mas eu entendo Eu esse. Você não, não. Já tá pros ouvintes perceberem. Eu entendo esse ponto, como por exemplo, ele falou essa coisa das armas auxiliam ou atrapalham. Eu lembro uma cena que eu até marquei aqui pra gente poder comentar. Tem uma coisa que eu nunca. Que nunca me fez muito sentido quando a gente tá jogando RPG. Nesse exemplo específico do tabela de armas, né? não. Que é o fato de você ter o seu personagem e de repente você quer fazer um ladino e você tem uma adaga, uma coisa assim. E a adaga, sei lá, dá um T4 de dano. Acho que a maior parte dos vários RPGs que eu joguei segue essa métrica, né? Vamos usar de exemplo o rei. D&D Ele usa D4 de dano. dá um dado baixo de dano. Exato. E Muito em mais geral baixo. esse dado não é o suficiente para matar uma pessoa. E eu tinha um problema com isso. Quando eu jogava, porque eu achava isso. Eu não concordava com isso. Eu falava, poxa, mas o cara tá. Ele é experiente no uso da adaga, ele tá pegando a pessoa desprevenida. Mesmo o D&D com Sneak Attack, no primeiro turno você não. No primeiro, os primeiros níveis, assim, é difícil você matar um cara numa tacada só. Você causa bastante dano, mas não aquela coisa de filme. E eu lembro de uma cena em especial que um jogador. Inclusive aconteceu numa aventura que você participou, Chess. Que era quando a gente tava jogando Eberron. Ok. Refresca E. minha memória. Então, eu acho que você não vai lembrar, mas era uma situação que vocês estavam invadindo algum lugar, um cofre, uma coisa assim, e um guarda avistou vocês e ele foi sair para avisar, para chamar os outros, né? Soar o alarme. E aí todo mundo. Não tinha muito o que fazer, vocês estavam longe, quem tava à retaguarda era o personagem, um colega nosso, o Cauer. Que jogava com um personagem meio ladino na época. E ele tinha umas adagas. E aí ele viu o cara correndo e ele virou para mim e falou assim: eu pego uma adaga e arremesso nele. E eu lembro que eu olhei assim, na minha cabeça, a primeira coisa que veio foi: nossa, essa cena vai ficar muito bonita, mas não vai dar certo. Porque esse cara tem no mínimo 10 pontos de vida, a adaga vai causar um D4, não vai funcionar. E por uma coincidência, etc., ele acabou rolando o dado, tirando crítico e dobrou o dano, tirou 4, dobrou o dano, mais bônus de não sei o que lá, e deu o suficiente para matar, entendeu? Eu ainda coxambrei 1 ou 2 pontos porque eu achei que a cena ficava bonita. Mas foi um ponto fora da curva. Hoje em dia eu levaria de forma diferente. Eu achei a cena legal, eu nem ia pedir teste, eu ia pedir teste e deixar o cara. Ah, você resolve o assunto. Eu lidaria da maneira diferente, mas as regras naquele momento davam para mim que ele ia rolar um dado de dano se ele tirasse 1 ou 2. não ia matar o cara, não importa que eu achei que aquela cena ia ficar bonita. Não tô falando que a falha não seria bonita, seria também. Mas do jeito que ficou, achei que ficou muito maneiro. E o jogador tava tomando uma decisão motivado pelo personagem dele. Ele não pensou em regras, como, ah, não, então eu não vou fazer isso. Eu vou correr, pegar ele, e aí eu vou atacar, porque se eu fizer isso, eu arremessar. E o cara, ou então falasse, não, eu não vou nem pegar essa adaga, porque é uma arma ruim, no mínimo eu vou pegar uma espada curta. O jogador não pensou nisso. Ele pensou muito mais, né, na história e no que ele queria jogar do que em números, né? E acho que isso é um exemplo quando eu digo que eu tenho um problema com essa coisa esses pormenores de regra, quando o importante nesse momento era uma cena que o cara arremessar uma adaga e matar o cara. Não sei se eu consegui ser muito claro. Não, conseguiu. Agora vem o meu reboot. Meu reboot ficou muito ruim. Eu pensei na palavra em inglês e falei em português. Vem a minha. O contra-argumento, vamos colocar por assim. Eu te perguntei se RPG é um jogo de contar histórias. Eu não cheguei a dar a minha resposta a essa pergunta. E a minha resposta a essa pergunta é: sim, RPG também é um jogo de contar histórias, mas contar histórias é um dos muitos elementos que compõem um jogo de RPG. Essencialmente, ele é o principal elemento do jogo de RPG. Nesse ponto, eu não discordo. Agora, o que compõe essa história e quais são os elementos formadores dessa história é onde eu fundamentalmente vou discordar do John Wick e aparentemente do Victor também. E eu vou usar esse exemplo da lista de armas que você falou. Eu vou usar Por exemplo, eu sempre gostei de listas de armas. Inclusive, um dos suplementos favoritos que eu tinha quando eu comecei a jogar RPG era o Guia de Armas Medievais. Não sei se você lembra. Da Emo, eu comprei também. Exato, eu adorava quando eu ia fazer um personagem, ficar procurando qual era a arma exata que ia ficar legal pro conceito que eu tinha criado daquele personagem. E se fosse uma abstração, completa, esse tipo de coisa não seria interessante. Por quê? Outro elemento que compõe o RPG e ajuda nesse que assim, que ajuda na experiência de jogar RPG é a imersão dos jogadores no ambiente imaginativo que está sendo colaborativamente criado. E para que essa imersão possa ocorrer, existem uma série de elementos que ajudam ou podem atrapalhar. Na minha sincera opinião, quanto mais verossímil for o mundo de jogo criado ou os elementos que estão dispostos naquele jogo, mais interessante, mais imersivo se torna o jogo de RPG. E nesse ponto é onde eu venho a minha defesa sobre, por exemplo, a lista de armas. Se no meu jogo eu posso atacar uma pessoa com uma espada montante de duas mãos ou com uma adaga, eu posso fazer uma série de afirmações sobre esses dois elementos. O importante é que dependendo do jogo que eu queira jogar, o importante é que essas informações sejam verossímeis. Pensando no D&D, se eu sei que eu estou jogando D&D e eu sei que a adaga é um item que dá pouco dano, e eu vejo uma pessoa armada com uma adaga, tem uma série de presunções que eu posso fazer que o meu personagem pode tirar e que vai basear suas futuras ações baseadas nessa informação. Então, se eu encontro sou abordado em um beco escuro por um homem com uma adaga, eu vou considerar que ele não está pesadamente armado, que é uma ameaça que eu posso encarar de determinadas maneiras. Se eu encontrar no mesmo beco escuro um cidadão numa armadura de placas completa com uma espada montante na mão, pegando fogo, eu vou ter uma avaliação de risco muito diferente do que eu teria na primeira situação. E o que me deu isso foi a tabela de armas, foi o sistema, foi a verossimilhança que essa coisa trouxe para o mundo de jogo. Da mesma maneira, como você mesmo comentou, se estou jogando um outro tipo de RPG no qual a perícia do jogador é muito importante, e você me fala, não, nas mãos de um assassino treinado, uma adaga é tão letal quanto, ou mais letal do que uma espada montante nas mãos de um guerreiro, eu encararia essa situação de outra forma, tentando identificar se o usuário daquela adaga era de fato, como eu vou dizer assim, habilidoso ou não. O que nos traz. E que também é uma maneira de construir a história. O que nos traz a o seu exemplo da do jogador arremessando a daga e desse conceito da achei que a cena ficaria maneira. Eu entendo que isso é uma forma de se jogar RPG, mas não uma forma com a qual eu particularmente gosto. Eu prefiro que as histórias dos RPGs que eu jogo estejam mais fora do meu controle do que dentro dele. E nesse ponto eu vou usar um exemplo que aconteceu numa mesa de jogo minha e que ficou muito memorável. Foi um jogo de Eberron que eu mestrei. Curiosamente, de Eberron também, mas É não é o só. mesmo jogo. Que eu mestrei alguns anos atrás, no qual um dos personagens, ele era um nobre de uma das Dragon Market Houses, não me lembro qual exatamente. Eu acho que era aquela House dos Caçadores de Recompensa, não me lembro o nome agora. Mas ele era um guerreiro. Ele estava jogando D&D terceira edição, 3,5 na verdade. Ele era um guerreiro de primeiro ou segundo nível, mas ele tinha uma armadura de boa qualidade, ele tinha boas armas, enfim, ele estava bem equipado. E num determinado combate, eles enfrentaram alguns zumbis que foram levantados por um necromante que para proteger uma warehouse que eles estavam pretendendo infiltrar. Nesse combate, o sistema de jogo me disse o quê? Esse guerreiro fortemente armado, ele deve ganhar o combate facilmente. Por quê? Ele tem mais pontos de vida, porque o acerto dele é muito maior, os zumbis só conseguiam acertar, a saia dele era tamanha que os zumbis só conseguiam acertá-lo no ataque crítico. Então, o jogador prontamente gritou um grito de batalha e se jogou entre três ou quatro zumbis, criando uma oportunidade para que os outros jogadores pudessem avançar atrás do necromante e dos objetivos deles. Então, aquela coisa, né, de eu seguro eles aqui, vocês vão. O conceito é. Nesse momento que eu pensei, nossa, que cena bonita, né? O guerreiro que vai ficar para trás e segurar os vilões. Mas o que aconteceu nessa cena de fato foi que quando eu joguei o ataque do primeiro zumbi, eu tinha um crítico. E confirmei o crítico, não dei 3,5 era necessário, e o dano dado rolado, que foi o dano máximo do zumbi, foi suficiente para derrubar o guerreiro em um soco. Então o guerreiro pulou tudo mais e aconteceu isso. E na época eu rolava os dados por trás do escudo. O meu primeiro impulso foi não, mas isso vai contra essa cena legal que eu pensei. Mas de outra maneira eu pensei, mas a história que está sendo contada, um dos elementos que conta essa história também é o sistema. Eu acho que eu não devo interferir tanto assim. E então eu deixei isso acontecer e o paladino foi nocauteado pelo zumbi. Um outro, enfim, a batalha continuou e tudo mais, mas desde então, o jogador, que era um bom jogador, ele tomou esse trato para ele, e a partir desse momento ele passou a interpretar que o personagem dele tinha medo de mortos-vivos, por causa daquela situação que foi traumática. Ele eventualmente teve que superar esse trauma que ele acabou criando. E também gerou a piada que nós contamos até hoje para os nossos ouvintes que já viram Snatch, Porcos e Diamantes vão entender, que é que o que o grande guerreiro não sabia é que aquele zumbi de fala mansa era campeão de boxe zumbi sem luvas. Então, Famosa. virou uma grande piada. O fato é que aquele momento, aquela história, aquela cena que foi tão diferente da cena legal que eu tinha imaginado, acabou gerando uma série de desenvolvimentos na história que eu não tinha previsto, que ninguém tinha previsto e que foram tão interessantes quanto. E que derivaram essencialmente do sistema e não da minha concepção arbitrária do que seria uma cena legal ou não, que de repente pode ser legal para mim, mas não para os outros jogadores. Tem gente que. Hoje não é a primeira vez que eu escuto isso, que é aquela coisa, você tem. É o role-playing game. E game, essa parte de jogo, da imprevisibilidade do jogo, é uma parte tão importante quanto, ou para algumas pessoas realmente tão importante quanto, talvez mais importante, do que o roleplay. De novo, eu não acho que tá certo nem errado. Eu acho que a imprevisibilidade do jogo é interessante. Eu tive, acho que todos tivemos, né? Todo mundo que joga tem os momentos de aquele momento em que tá todo mundo numa cena crítica e você numa cena tensa e você precisa daquela rolagem do crítico que vem naquele momento super oportuno e a mesa inteira levanta gritando 20, ou quando você tira uma falha no pior momento possível, isso gera uma série de coisas. Eu acho que esse é um ponto interessante pro jogo, isso é legal, mas eu devo admitir que isso não é o que mais me atrai, nem de longe. Hoje em dia eu realmente prefiro jogos que a gente tenha mais controle, ou que o controle esteja trocado, como por exemplo, um jogo que eu gosto muito hoje em dia é o Fate System, que não trabalha com isso. Mas você pode trabalhar com a imprevisibilidade dele na hora de dar os compels. Quando você está trabalhando, você pode trocar esse lado por outro. É lógico que a emoção do 20 crítico contra o inimigo final no último momento é uma coisa e aqui é outra. Mas eu não acho necessariamente uma melhor do que a outra, é mais uma questão de preferência. Eu li fazendo a pesquisa para esse episódio uma pessoa falando sobre Shadowrun, né? Uhum. E falando sobre lista de equipamentos, e que para ele, em Shadowrun especificamente, era tão parte do jogo quanto o próprio jogo em si você escolheu os equipamentos do seu personagem, porque era o momento que você imaginava como o seu runner estava lá e olhando as listas e escolhendo qual que é a melhor metralhadora que ele ia comprar, e essa parte lista de compra, realmente uma lista de compras, lhe era muito atrativa, muito atraente, né? Eu acho que é uma coisa interessante, porque o cara tira um gosto de cima disso, do jogo. É uma coisa que seria essencial para jogar Shadowrun? Não seria, mas para aquele jogador em especial, aquilo acrescentou algo a mais da experiência de jogo. Não seria essencial para jogar Shadowrun? Não, de maneira nenhuma. Para mim, de maneira nenhuma mesmo. É, então, mas o problema é que se... Vamos colocar assim... O quanto essa conversa pode ser extremamente subjetiva, no sentido de pra mim é, pra mim não é, e acabou a discussão, não tem muito pra onde levar. Por isso eu acho que esse é um argumento complicado. Eu acho que talvez a gente tenha que deixar um pouco de lado a nossa subjetividade pra falar disso. Claro que a gente vai levar em conta nossas preferências, mas se a gente tá analisando o texto do John Wick, que pelo menos ele não tem subjetividade nenhuma e parte do pressuposto que a maneira dele é melhor e pronto, a gente tem que ter uma abordagem um pouco mais distante dessa questão. Porque, por exemplo, você fala, não, pra mim não é, isso não é importante pra jogar Shadowrun. E eu acho que pode, isso é perfeitamente justo. Para esse jogador que você leu, isso é importante pra jogar Shadowrun. E eu também acho isso perfeitamente razoável, diferente do John Wick. A questão é que a gente precisa, entrando, né, nessa discussão, não sei qual eu me perdi um pouco aqui, eu vou abordar a pergunta que você me fez por um outro lado, então. Uhum. Né, você falou se isso seria essencial. Eu vou falar pra você assim, se você tirar a lista de armas, por exemplo, sei lá, vamos usar o Fate, que é um exemplo que eu joguei, tá na cabeça porque eu tava com Shadowrun e eu joguei Cyberpunk com o Fate há pouco tempo. Se você tirar a lista de armas, ótimo, você consegue emular. Mas se você pegar e jogar Fate em Shadowrun e você tirar magia, cibernéticos, raças, você não tem Shadowrun. Então, pra mim, tem outros elementos que... Ok, esse foi um bom argumento. São muito mais importantes. Se você tiver a tabela, ela acrescenta a sua experiência, mas ela não é vital para a experiência. Tirando a parte do na minha opinião. Não, foi um bom argumento, nesse sentido. Pode prosseguir no texto dele, então? Podemos. Ele trabalha, ele entra com um exemplo que é para ele falar um pouco, cimentar essa coisa das regras. Ele fala assim, xadrez, né? Bom, xadrez é um jogo. Você pode usar o roleplay no xadrez? Você pode tentar falar que são dois exércitos se combatendo e esse peão é um soldado e tem o cavaleiro? E você pode tentar usar isso de alguma maneira para dar um... para tornar o xadrez diferente, etc., mais divertido? Você pode, mas é possível jogar sem isso, sem o roleplay? Bom, claro que é. Você pode jogar o xadrez, inclusive é o que as pessoas fazem. Você joga, imagina, né? Você tem uma experiência de xadrez muito maior que a minha. É, um tanto. As pessoas jogam sem pensar nisso. Sempre ficava triste quando meu cavaleiro Antoine morria. Então, assim, Então, esse é um jogo que você poderia usar o RPG, mas ele é possível de ser jogado sem. E, inclusive, se você começar a jogar com e você tomar decisões baseadas no roleplay e não nas regras ou na melhor jogada, você tem um viés negativo do jogo. Apenas se o seu oponente não fizer o mesmo. Apenas se o oponente não fizer o mesmo. Ah, justo, acho justo dizer isso. Se os dois estiverem jogando da mesma maneira, trabalhando como uma batalha feudal e interpretando, não Pode sei, ser que o jogo pode o ser diálogo equilibrado? entre os jogadores, em que um convence o outro de que a rainha é uma traidora e o rei resolve sacrificar sua rainha porque não confia mais nela, é mais importante do que a jogada tática. Do que a jogada tática. Estratégica aí depende muito do qual é o acordo entre os jogadores que estão jogando aquele jogo. Esse é o primeiro ponto que ele joga, essa coisa do xadrez. O segundo, ele puxa falando de WoW, né? World of Warcraft. Been there, done that. E aí ele fala: bom, o WoW é um RPG, sim ou não? O que ele propõe? É possível você jogar o WoW sem fazer roleplay? Depende. Não, possível é. Depende de como você considerar roleplay. Como você define Defina. roleplay? Eu vou dizer, então, nesse sentido que eu Extrapole. extrapolarei. Lendo o texto dele, esse foi um dos elementos que chegou à minha atenção. Eu já vi, eu já li alguns textos tratando desse sentido, no seguinte sentido: o que é o roleplay do role-playing game? O roleplay do role-playing game, ele é esse aspecto de interpretação de personagem, como foi traduzido para nós aqui no Brasil. Ele tem a ver com essa coisa de se colocar no papel de um personagem. Sim, ele tem. Essencialmente é você executar um papel. Agora, este papel que está sendo executado, ele necessariamente é um papel teatral, no sentido de um personagem? Eu tenho alguns problemas com isso. Quando o RPG foi originalmente concebido, não era. Quando o RPG foi originalmente concebido, o role do role-playing game era no sentido de ocupar uma posição necessária, um papel necessário à execução daquele desafio. Exato, exato. Tem o mesmo pensamento. Continue. Então, exatamente. Lá nos seus primórdios, o roleplay era mais no sentido de se você era um clérigo, um guerreiro ou um ladrão, do que quem era o seu clérigo, o seu Sim, ladrão ou o seu sim. guerreiro. Essa interpretação, houveram novas interpretações desta sigla conforme o hobby foi se desenvolvendo no decorrer dos anos. Nós tivemos, essencialmente nos anos 80, 90, essa coisa da parte mais teatralizada do jogo e da interpretação do personagem enquanto um papel em uma peça de teatro, por exemplo, enquanto um personagem com motivações e tudo mais. Por que eu achei importante salientar isso? Porque se você jogar RPG sem essa parte do papel teatralizado de uma peça de teatro, por exemplo, você deixou de jogar RPG hoje em dia? A minha resposta para isso é não. Porque tem muita gente, e foi interessante acompanhar isso com o lançamento do novo D&D, porque eu vi muita gente, da quinta edição, que muita gente, muitos podcasts americanos e tudo mais que eu escutava, que não costumeiramente falavam de RPG, mencionaram suas experiências com o jogo. Victor? Oi, oi, tô te ouvindo, Nossa, pode deu continuar. uma parada louca aqui. Não, tô te ouvindo, pode Tá, continuar. mas muitas das pessoas voltaram a falar sobre RPG depois com o advento da quinta edição de D&D. E para essas pessoas, existe um balanço muito fino entre esses dois elementos. Em geral, para esse público, para uma boa parte do público, talvez, ou pelo menos para alguma parte do público, é importante que o guerreiro seja o guerreiro, que o ladino seja o ladino, que o mago seja o mago, que o clérigo seja o clérigo. E, além disso, eles têm uma personalidade, eles têm alguma coisa ali interessante para se fazer um banter durante o jogo e tudo mais. Mas, essencialmente, o jogo é sobre utilizar esses roles para vencer desafios. E aí é que está. Essas pessoas não estão jogando RPG? Eu acho que estão. Elas só não estão pondo a ênfase nesse lado teatral do RPG. Elas estão jogando, elas estão usando a questão do roleplay e de tomar decisões na pele de um personagem de outra forma. Essas decisões são informadas por mecânicas de jogo, são informadas por desafios que são apresentados e não necessariamente pela personalidade desses personagens ficcionais. Pode ser que este não seja um jogo que agrade o John Wick, e que evidentemente não é um jogo que agrada o Vitor, mas não é um jeito errado de você jogar RPG. Não, tem uma coisa também que a gente foi que eu fui lendo nesses tempos que é assim, a gente tem um problema com a sigla RPG no sentido que o nosso hobby RPG de mesa, como nós temos, nós não temos mais o monopólio do que significa. Nós nunca tivemos, mas assim, esse termo, essa sigla foi adotada por outras mídias. Não existe um monopólio da definição do que é role playing game. O Chess puxou lá de trás. Eu acho que hoje em dia, da mesma forma, houve transformações. E quando eu falo role playing, eu quero dizer exatamente a teatralidade do jogo, né? Você interpretar o um papel, a parte mais teatral, a interpretação propriamente dita, que, para falar a verdade, é o que mais me atrai, muito mais do que o game, como eu tinha dito. Mas isso não quer dizer que nós temos um monopólio sobre isso, né? É que nem você começar a discutir, discutir no sentido assim, World of Warcraft é um RPG ou não é um RPG? Ele é um RPG no que ele se propõe, no que ele acredita ser a definição dele de um RPG. Se Você você for poderia falar assim, a experiência dele é a experiência de que eu espero com o RPG que eu quero para mim. Quando eu penso em RPG, em interpretação, teatralidade, assumir um papel, viver uma história, criar uma aventura, ele vai me fornecer isso? E é por isso que ele traz, até o John Wick traz um pouco disso. Qual é o objetivo? Qual é a recompensa do jogo? Porque ele puxa que o WoW é muito mais um jogo sobre você criar um personagem, subir de nível, encontrar itens, derrotar desafios. Do que necessariamente construir uma história. Essa é uma questão muito pessoal de cada pessoa que joga o WoW, eu diria. Porque muito embora você não vá construir uma história, uma narrativa no sentido clássico da coisa, o seu personagem terá histórias que você eventualmente vai se lembrar e vai contar. E o quanto essa coisa é importante para cada jogador é variável. Eu parei de jogar o WoW há alguns anos. Mas eu parei depois da expansão Wrath of the Lich King, na qual o vilão final do jogo, o Arthas, o Lich King, é derrotado. Que é um vilão que é apresentado no Warcraft 3. E eu comecei a jogar o WoW querendo, um dia eu vou matar o Arthas, porque eu quero ver a conclusão dessa história. E quando eu fiz, eu parei de jogar. Pra mim, né, o WoW ele tinha uma série de elementos interessantes, é verdade. Mas o principal pelo qual eu jogava era essa questão narrativa até, né? De vencer esse desafio, de ganhar, se tu tiver a conclusão desse arco de histórias. É a mesma experiência que eu tenho com um RPG de mesa? Evidentemente que não, é muito diferente. É, exato, esse é o ponto. Mas não é menos RPG por causa disso, Não, eu não acho na minha que. opinião. Não, eu não acho que ele tá menos. Talvez um dos grandes pontos desse RPG, desse artigo do John Wick, é que ele toma esse ponto, uma exclusividade do que para ele significa RPG, e do que significa para ele jogar RPG, e ele ataca. Ele faz comentários bem Ácidos. duros, até mais para o final do texto, realmente eu acho que ele E exagerou, chuta o pau melhor da não. barraca agressivo Quando a no gente chegar lá, final do texto. realmente ali foi saiu do padrão. Mas ele joga esse tema e fala, olha, RPG para mim é isso, é você interpretar um papel, não sei o que, não sei o que lá. Você consegue jogar o seu jogo sem interpretar um papel? Não é uma questão de, ah, tem gente que interpreta ou não. Não, é uma questão de, é possível você jogar sem interpretar? Aí, sim, é possível. Sendo possível, não é RPG. Esse é o ponto que ele define. Nesse ponto, eu vou discordar dele e no seguinte sentido: qualquer jogo é possível ser jogado sem interpretação de personagem, qualquer um. Então, vamos continuar um pouco, que mais para frente ele vai puxar uns exemplos e eu também quero discutir esse lado. Beleza. Só uma outra coisa. Você tem até uma experiência melhor do que isso e é um ponto que ele puxa. Então, eu não joguei, mas eu coloquei aqui na pauta. Ele fala assim: se o WoW, por causa disso, pode ser considerado um RPG, um board game como Descent pode ser considerado um RPG? Eu acho que depende muito mais da maneira como ele é jogado do que qualquer outra coisa. Mas Então, acho que depende muito mais da maneira como ele é jogado do que qualquer outra coisa. Então, eu diria que sim, poderia ser considerado um RPG, muito embora com uma experiência. Eu vou te falar, nem tão diferente assim. Eu joguei Descent, eu gosto de Descent. Descent tem inclusive uma narrativa. Descent não é muito diferente de jogar uma aventura pronta, por exemplo, em um Pathfinder, uma coisa assim. E se você seguir à risca o que está ali escrito. O que ele tira de você é muito da possibilidade de improvisação e uma série de outros elementos que, assim como a narrativa teatral, constroem a experiência de jogar RPG de mesa. E talvez, por esse sentido, eu diria que se Descent for um RPG, ele é um RPG extremamente limitado, extremamente simples, não é um, ele não é um bom RPG, entende? Eu Mas. entendi. Tem um ponto legal que você puxou nisso. Só antes da gente continuar confrontando, né? Que a próxima parte vai entrar em umas questões interessantes. Eu tenho um lado com uma coisa que eu, talvez seja uma saída aqui, uma coisa. A gente tá levando muito RPG como um label, né? E talvez ele tenha muito mais a ver com uma filosofia de você interagir com uma história. Talvez seja isso. Eu acho que sim. Porque, por exemplo, veio um exemplo muito interessante na minha cabeça. Eu não sou um grande jogador de. Eu não jogo muito videogame, né, para os ouvintes. E eu não gosto tanto de jogar jogos de sandbox, tá? Mas quando eu jogo, como, por exemplo, acho que o último que eu peguei para jogar por mais tempo foi o Sleeping Dogs. Eu tenho um problema de. Eu, não é um problema, mas eu tenho uma coisa de realmente entrar dentro do personagem, no sentido que, se eu tenho que, por exemplo, eu tô andando na rua do ponto A ao ponto B, eu não corro, eu ando. Porque na vida real eu estaria andando, entendeu? Ou, por exemplo, cara, eu acho que eu sou o único que faço isso. Eu dirijo em GTA respeitando os sinais de trânsito. Eu também. Cara, eu já cheguei a ficar parado 10 minutos esperando um sinal vermelho abrir. Eu faço isso também, mas é interessante, porque no GTA V, por exemplo, mais recente, para os ouvintes que conhecem, eu fazia isso, exceto com o Trevor, que ele é um personagem colocado na história como Exato, psicótico louco, então eu exato. dirigia louco e psicoticamente. Eu ficava pensando a mesma coisa. No Sleeping Dogs, eu ficava jogando e falei, bom, eu sou um policial infiltrado. Então, às vezes, eu dirigia uma parte do tempo normal, mas quando eu tava com alguma coisa, uma pressa, eu tinha que chegar logo no lugar, ou era alguma missão, alguma coisa, eu saía rasgando na moto, louco, cortando todo mundo, porque eu achava que era isso que aquele personagem naquele momento iria fazer. Então esse jogo que não é RPG, não leva nem esse label RPG, né, essa classificação, sei lá, a gente consegue interagir nessa história como um RPG. Então, mas eu volto a colocar, pro John Wick o ponto não era bem esse, o ponto era, se você é capaz de jogar sem isso, logo não é. E agora a gente vai discutir alguns pontos, né? Nesse ponto, eu só queria dar uma resposta para essa pergunta de o que é RPG. Pelo menos, e aí eu vou usar o pra mim, né, novamente, né? Pra mim, a experiência de RPG de mesa, vamos definir aqui o RPG tabletop, lá jogar com seus amigos, ele é diferente de um videogame, ele é diferente do card game, ele é diferente do board game. Mas o que traz essa diferença não é o ato de contar uma história. O que traz essa diferença é uma miríade de elementos que se conjugam, que ao se combinarem. Fazem essa experiência. Uma desses elementos é contar uma história, mas na minha opinião, mais importante do que contar uma história é a imprevisibilidade do que pode acontecer na mesa de RPG. E isso é uma coisa que eu acho que o RPG tem além do que qualquer outro jogo tem. Porque no WoW, por mais que seja legal matar o Lich King, eu nunca posso fazer, nunca vou poder fazer uma aliança com o Lich King e dominar o mundo junto com ele. Porque no Descent, por mais que seja legal enfrentar aquele desafio proposto, eu nunca vou poder resolver aquele desafio de uma maneira que não está prevista no mundo, no livro de regras. Eu nunca vou poder ter uma ideia diferente, ter uma ideia interessante e passar por aquele desafio de uma forma que não está prevista no livro de regras ou no programação do jogo. Eu acho que essa liberdade é o que faz do RPG único, muito mais do que a sua capacidade de contar histórias. Mas isso é uma opinião muito pessoal minha. Entendi. Nesse momento, o John Wick, ele traz aqui um ponto que ele quer colocar. Ele traz o D&D à mesa, né? E ele começa ele falando assim... Ele traz o D&D à mesa, aí ele dá dois tapas na cara, chama de puta e... Ah, não foi tão ruim assim, vai. Really? Não foi tão ruim assim. O cara chega e fala, ó, eu só queria dizer aqui que D&D, tipo, todos eles, exceto a quinta edição, nunca foram RPGs. Mas eu tô calma, de calma. Boa. Calma, você tá avançando. Segura. Beleza, beleza. Só queria demonstrar minha indignação, essa ofensa ao rei. Bom, ele traz um dado, não sei onde ele viu, não sei se isso realmente é verídico ou não, enfim. Mas ele fala da Wizards of the Coast, da época do lançamento da quinta edição, não sei se foi. Falando sobre, que ele perguntou, por que você parou de jogar RPG, né? Perguntou para os fóruns. E uma resposta comum era, eu parei de jogar D&D, né? D&D especificamente, não RPG, mas D&D. Eu parei de jogar D&D porque eu tenho a mesma experiência que eu teria com D&D, eu tenho com WoW, né? Então, ele martela muito nisso. Eu tenho a mesma experiência que eu teria com D&D, eu tenho com WoW. Então, eu fui jogar WoW por uma série de coisas, né? E aí ele vê assim, D&D e o World of Warcraft, eles têm os mesmos objetivos de design no jogo? Ele puxa esse negócio. O que, que você acha, Chess? Eu acho que sim. Você acha que bem sim? Sim. Vamos ver se a sua opinião é parecida comigo. Ele traz três perguntas para facilitar um pouco nisso, né? Primeiro, sobre o que é seu jogo. Lembrando que nós estamos falando aqui sobre o design das regras. É, isso, então, isso. Se você colocar o fluff em cima, muita coisa muda. Mas o design é das regras, puramente simples. Vamos pensar então em regras do jogo. Então, assim, sobre o que é seu jogo? A gente pode falar que... D&D é um jogo sobre acumular poder. Eu ia falar combate, vencer desafios através do combate e acumular poder. Pode ser isso, né? Como seu jogo faz isso? Mecânicas para combate, né, com vários poderes, regras em como você ataca, defende, como você se aproveita ou não. Eu não vou dizer só combate, porque o jogo ele tem uma série de mecânicas para resolução de outros tipos de situação. Mas essencialmente o seu jogo faz isso através da utilização de habilidades e magias e qualquer coisa assim. A utilização de mecânicas para a resolução de desafios. E aí você pode ser recompensado. Você é recompensado com experiência e mais itens. Experiência, né? Dinheiro, itens, essencialmente com mais poder, com mais capacidade para os personagens fazerem isso. Então, esse comportamento de você ir matar um monstro, pegar o loot ou pegar o XP, é o comportamento que o jogo recompensa. Sim. E isso seria o paralelo entre D&D e WoW. Seria esse o negócio. Ele faria assim: eles têm os mesmos objetivos de design de jogo. E aí ele puxa, assim, a quarta edição assumiu que D&D nunca foi um RPG. D&D sempre foi, ou pelo menos na visão do John Wick, um board game de simulação de combate muito elucubrado, muito elaborado, com muitas regras, etc. Você poderia jogar D&D da primeira até a quarta edição, e aí ele não entra no mérito da quinta, sem interpretação. Por causa disso, D&D nunca foi um RPG. O que você acha dessa alegação, Victor? Cara, eu acho que tem vários viés aqui, mas, por exemplo, assim, eu acho que quando o D&D foi criado, de fato, a gente tinha falado isso agora, eu acho que ele estava muito mais próximo de um board game, mesmo porque ele saiu dos wargames, né? Sim, sim. Da visão que a gente tem agora do que é. Eu acredito realmente que você, a primeira edição, talvez a primeira edição de D&D e a quarta sejam as duas edições onde isso fica mais próximo, que você poderia pegar eu monto uma ficha, você monta uma ficha, a gente faz um PVP, ou a gente poderia, tem aqui essa masmorra cheia de monstros e você vai rolando e você vai lutando, talvez da primeira à quarta isso ficasse mais claro, e a segunda e a terceira nem tanto. Então, assim, seria possível jogar sem interpretar, usando um negócio puramente mecânico? Eu acho que até seria, cara, mas não é o que é feito. Nunca foi o que é feito. Por mais que eu ache realmente que a primeira edição e a quarta, elas se aproximam demais de board game pro meu gosto, e que é possível sim. A quarta edição você pode colocar lá o tabuleiro com o monstro, alguém desenvolve o combate, ah, sou eu versus vocês quatro, vocês chegam na sala e é assim. Mas se você começar a puxar nesse ponto, você não vai tirar só D&D do balaio de gato, você vai tirar muitos outros Você vai RPGs. tirar qualquer sistema de RPG que tenha um sistema de combate. Qualquer um. Incluindo a coisa mais narrativa que você consiga imaginar. Provavelmente. É aí que ele traz. Ele puxa um contra-exemplo no meio disso tudo, que é para mostrar que, olha, não é bem por aí, né? E aí ele usa as perguntas, assim, ele traz o Call of Cthulhu. E aí ele fala assim: é possível jogar Call of Cthulhu sem roleplay? E ele diz que não, porque jogar sem roleplay é violar a premissa básica do jogo, no estilo do sobre o que é o seu jogo. Sobre o que é Call of Cthulhu? É um jogo sobre terror e suspense, é um jogo sobre encontrar o desconhecido, perder sanidade, etc. Então ele fala, o jogo ele é sobre medo e suspense gerado através de decisões dos personagens. É sobre isso que o jogo é. O combate está ali no meio, mas ele não é necessário. Inclusive, mais pra frente, ele vai levar lá. Lime o combate, não use o combate. Você não precisa disso pra Call of Cthulhu. Mas o que você precisa sobre o que é o cerne do jogo é o medo e o suspense, encontrar o desconhecido, etc, etc, etc. E ele traz isso. Esse é o contra-exemplo que ele tenta colocar para falar que, tá vendo, como o D&D é baseado em combate, em você ficar mais poderoso ao derrotar a vencer outras criaturas, ele tá muito mais próximo de um board game, ou melhor, na definição dele, ele não é um RPG, porque você pode jogar sem o roleplay, e Call of Cthulhu não é. Ou Bom, Call of Cthulhu é. me permite alguns comentários? Claro, à vontade. Vamos Faz então. de conta que o podcast também é seu. Então, ok. Então, ouvintes, venham comigo e vamos demonstrar porque neste momento John Wick foi um idiota. Vem comigo que eu vou levar vocês lá, ouvintes. Veja só. Primeiro, isso foi um argumento falacioso ao extremo. Ele fez a questão de pegar coisas distintas e compará-las como se elas fossem iguais. Vamos começar. Primeiro, ele fala sobre as edições de D&D e tudo mais. Ele fala que D&D é um jogo sobre você vencer desafios e tal. Mecanicamente, em termos de design de regras, sim, D&D é sobre isso. Mas D&D é sobre isso. Se você perguntar para D&D, qual que é a sua. Qual é o objetivo, seu objetivo, D&D? E você responder da mesma maneira que ele respondeu ao Call of Cthulhu, a sua resposta vai ser pa fazer parte de um grupo de heróis que vive aventuras por aí. E que salva o mundo, ou, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas essencialmente a sua resposta estará em aventureiros, que é um grupo de heróis que vivem aventuras. Não vai estar em matar monstros e vencer desafios. Da mesma maneira, Call of Cthulhu. Você perguntar qual é o seu objetivo, Call of Cthulhu? Ah, é terror psicológico entre meus personagens. Call of Cthulhu, quais são os seus sistemas de regras? Se eu pegar o seu sistema de regras, sobre o que é o seu jogo? Sobre rolagens de investigação e management de um recurso que é sanidade. Então, senhor Wick, você pode pegar os dois jogos e analisá-los da mesma maneira. A questão é que no D&D você escolheu tirar essa questão da aventura, dos heróis e do embate contra o mal, e no Cthulhu você resolveu que não, isso é legal. Mas você resolveu tirar a análise e não olhar para a análise do sistema do Call of Cthulhu da mesma maneira que você olhou para o sistema de D&D. Isso é um absurdo! Isso é falacioso! Isso causa indignação nas pessoas! Porque sim, é possível jogar Call of Cthulhu sem um cacete de uma linha de interpretação. Porque se você fizer isso, ele vai ser um jogo, como eu disse, sobre rolagens de investigação e sobre um management de um recurso. Ele não vai ser muito diferente de um jogo de detetive ou de um jogo de Eldritch Horror, por exemplo, que tem uma proposta muito parecida com isso. E você vai estar jogando menos Call of Cthulhu se você fizer isso? Não! Você só não vai estar jogando o jogo que o John Wick pôs na cabeça dele, que é Na RPG. verdade, você vai estar perdendo muita coisa de Call of Cthulhu se você fizer isso. Não, eu também acho que você vai estar jogando. Eu também acho que você vai estar tendo uma experiência muito pior do que a que você Mas poderia você ter. pode usar a mesma resposta para D&D. Você Exatamente. vai estar perdendo muita coisa que o jogo se Exatamente. propõe. Mas assim, eu acho que um ponto que ele traz é que se a gente começar a partir do ponto assim, D&D é um jogo sobre você viver aventuras e literalmente esse grupo, né, essa coisa do grupo de aventureiros vivendo aventuras. E você parar para pensar em mecânicas que favoreçam isso, ele não aponta, ele não traz uma mecânica especial sobre isso. Ele fala que as Só. mecânicas são sobre o combate e a viver aventura não é o combate. Eu discordo fortemente disso. É, porque primeiro que depende de qual edição de D&D que você está falando. É, porque você tem uma série de mecânicas que são relevantes a encontrar tesouras, exploração de masmorras, vencer desafios em um ambiente hostil, conseguir comida, ser capaz de negociar com um nobre. O jogo ele traz uma série de mecânicas que vão auxiliá-lo nessa sua atividade de viver uma aventura. Se eu quero viver uma aventura e o cenário do jogo que vai orientar a minha aventura, vamos usar Eberron aqui, por exemplo. Quando o Eberron tem lá os suas Dragon Shards e seus elementais presos, sua tecnologia e tudo mais, isso gera um cenário e essas coisas todas são powered pelas regras do jogo. Você pode. Então, eu te digo que você tem um cenário de aventura e regras que vão favorecer a exploração desse cenário de aventura, porque seus personagens, por N motivos, seja porque tem um vilão que eles querem vencer, seja porque tem um tesouro que eles querem encontrar, mas o jogo tem sistemas, tanto para vencer vilões quanto para encontrar tesouros. Então ele está suportando a sua. Viver uma aventura. Quando o John Wick, quando você faz essa afirmação de que o combate não é viver uma aventura só se você tirar o contexto do combate e olhar para ele de uma maneira estritamente mecânica. Se você chegar e falar, não, rolar 20, somar 5, tirar pontos de vida não é uma aventura, tudo bem, mas existe uma abstração envolvida em jogar RPG. Isso não é uma aventura. Vencer um gigante em sua caverna de gelo enquanto vocês protegem a princesa é viver uma aventura. Eu faço novamente comparação com Call of Cthulhu. Jogar um D100 para ver se eu consigo descobrir a pista que está escondida debaixo do tapete do quarto em que o um monstro horrível foi lá. É um jogo sobre medo e suspense? Não. Só existe medo e suspense se eu der contexto a essa pista, essa rolagem e essa perícia. Um ponto é, voltando nesse negócio do D&D e aventuras, que nesse ponto eu sou eu sou até de acordo com o John Wick nesse sentido. Não que seja errado das pessoas jogarem, etc, e nada, mas eu acho que eu discordo um pouco com você, porque eu acho que se você analisar, obviamente, o jogo até Call of Cthulhu tem sistema de combate, apesar do jogo desmotivar você a entrar em combate, ele tem isso. Tem uma coisa também de um game design um pouco mais antigo, no sentido das exigências da época, né? Para você ter parece que é uma coisa que você tinha que ter, você tem que ter um sistema de combate, né? Eu vou discordar de você nisso, mas continua, depois discordo depois. Mas então eu acho que de fato, assim, todo mundo tem regra para tudo, mas acho que a coisa é o enfoque das regras. E para mim, regras voltadas para combate não é a mesma coisa de regras voltadas para viver aventura. Não é mesmo. E eu dou um exemplo no sentido de um jogo nacional chamado Busca Final, onde eu acho que as mecânicas que estão lá, no sentido de definir o heroísmo do seu personagem, o sacrifício dele, a honra dele, são muito mais voltadas para a minha concepção do que a aventura, do que você colocar 300 páginas de como é que eu dou mais um no meu dano, entendeu? Eu nesse ponto eu realmente discordo. Eu acho que você pode colocar contexto em tudo, realmente, assim, mas a mecânica está privilegiando esse lado. Eu acho que Call of Cthulhu nem é o melhor exemplo de Não, jogo que você também. pode colocar para fazer. Por algum motivo, esse jogo é muito importante para o John Wick. E talvez seja uma coisa que influenciou ele demais na época que ele era jovem, que ele tinha jogado muito. Ele fala dele e fala de Pendragon. Pendragon eu até entendo um pouco mais. Pendragon tem muita mecânica que envolve coisas da honra do seu cavaleiro. Tem sete virtudes e sete pecados que se contrabalanceiam e que isso define muita coisa para você. Então eu acho que até a recompensa mecânica de você viver um cavaleiro das lendas arturianas em Pendragon é maior do que necessariamente Call of Cthulhu. que é um jogo que eu acho que tem um cenário super rico e o sistema não é tão bom. Mas... posso discordar já ou você ainda vai fazer mais um argumento? Não, eu só ia fazer um último argumento. Beleza. Que assim, uma coisa que eu critico nessa escolha do John Wick é que ele coloca tudo isso, mas eu acho que se você parar, por exemplo, tem exemplos de D&D que você quebra muito isso. Você falou de Eberron, e aí eu também cito, assim, por exemplo, Dark Sun, uhum. que pra mim não é um jogo sobre combate. Ele tem combate, mas talvez o lado que mais me atrai em Dark Sun é a sobrevivência. De novo, eu acho que ele é... se você levar em conta, tudo bem, quantas páginas são dedicadas a desidratação e Dark Sun e quantas são dedicadas a combate? Ah, muito mais combate do que a desidratação. Mas eu acho que esse é muito mais o foco. Ou, por exemplo, Ravenloft, que é um jogo sobre você... Talvez um dos jogos mais legais que tem se você jogar o Paladino, né? Uhum. De você tentar manter a chama acesa e ser o herói no mundo onde o mal é imortal. E quando mais bom é o seu personagem... Mais bom não, né? Sim, quanto mais bondoso... Bondoso ele é, mais ele se fode. Ou Birthright, que é um jogo sobre você... é super diferente de D&D, é sobre você criar alianças e conduzir uma nação e trabalhar com a economia, e um jogo bem, bem diferente. Então acho que, com certeza, tem um... Eu concordo nele quando ele fala sobre as mecânicas. Eu acho que as mecânicas em D&D, eu realmente acho que a parte mecânica não contribui tanto ou contribui menos com a aventura propriamente dita. Então, nesse ponto, eu discordarei. Uhum. Deste ponto inteiro passado. Não, na verdade, não vou discordar. Você está certo. Só que você está certo sobre uma ótica, que é a seguinte. Quando você vai tratar de RPG, existem vários elementos, eu vou bater nessa tecla vários momentos, existem vários elementos que eu acho que compõem a experiência de jogar RPG. Um deles é contar a história. Uhum. Esse ato de contar a história, os elementos narrativos que vão contar essa história, eles podem nascer de lugares muito, muito diferentes. Por exemplo, e aí é o que eu vou abordar um outro caso. Quando você fala, por exemplo, de que D&D ele não te traz mecânicas que te refletem aventura enquanto Busca Final traz, eu acho que é uma afirmação que eu não concordo, porque o Busca Final ele trata de uma série de elementos abstratos. Ele prefere abstrair, ele prefere partir para conceitos na hora de contar uma história, e ele prefere partir, literalmente, para o ato de contar uma história. Para você gerar essa busca, essa aventura. A mesma coisa pode ser dita de jogos como Dungeon World, a mesma coisa pode ser dita de jogos como Dogs in the Vineyard, enfim, uma série de outros jogos mais narrativos tem esses elementos. O próprio... Aquele que você gosta pra caramba, esqueci o nome dele agora. Primetime Adventures. Próprio Primetime Adventures. Eles não têm mecânica. Eles abstraem o jogo ao seu. Eles abstraem o jogo e a história aos seus elementos constitutivos, em termos literários até, e eles te dão maneiras de mexer com isso. Então. O que eles fazem eles pegam e falam, bom, uma jornada tem que ter o que uma literatura sobre jornada teria, quais são os elementos, o herói, o vilão. Então ele abstrai tudo isso e deixa você, olha, você faz com que o vilão faça uma coisa, você faz com que o herói tenha uma conquista, e o que é isso que foi abstraído vai ser definido pelo que os jogadores estão fazendo ali na hora, certo? Uhum. Isso é um jeito de contar histórias. Um jeito que tem suas vantagens, mas que tem suas desvantagens também. E a principal desvantagem que esse jeito tem, na minha sincera opinião, é o que ele faz com a imersão do jogo e com a imprevisibilidade do jogo. De outro lado, você tem um outro jeito de contar histórias, que é através de um... A história que ela emerge através de um mundo consistente e de mecânicas consistentes. Eu vou usar como exemplo aqui o Pathfinder, que é um jogo que eu acho muito consistente nesse sentido. Quando você pega Pathfinder, quando você pega uma história contada em Pathfinder, ela será contada através dos, vamos dizer assim, dos building blocks, que são as mecânicas do jogo. Ela será contada através das regras de iniciativa, das magias, da espada, da armadura, das resistências, das defesas do monstro. A questão é que quando você cria a história a partir desta maneira, você não vai olhar para a cena de cima e vai dizer: bom, nesta cena nossos heróis combateram o Lich e venceram o vilão através, porque isso é o que narrativamente é interessante, através de uma série de decisões abstratas. Você vai olhar dessa cena por baixo e você vai falar: o meu personagem, com o qual eu me identifico, que é um herói e que tem essas habilidades e que é capaz de fazer tais e tais coisas bem específicas dentro deste mundo, que também é composto por regras específicas e com as que eu conheço e com as quais eu posso mexer, posso interagir, vai enfrentar um Lich, que também está preso a essas mesmas regras específicas e vai ter sucesso ou não baseado nas decisões que eu tomar durante este enfrentamento, baseado na maneira como me preparei antes para este enfrentamento, os itens que eu tenho, as habilidades que eu vou usar, as magias que eu vou ter. E aí você tem o combate, você tem o embate, e a partir dos resultados você vai olhar depois para essa cena, e aí você vai ter a visão de cima, no qual os heróis, utilizando de poderosa magia e de artefatos que eles conseguiram na tumba de não sei o que lá, venceram o Grande Lich. No final das contas, os dois métodos chegam a uma história. A diferença é como esses dois métodos vão chegar a essa história. O método abstrato, ele vai te dar elementos para você mexer diretamente com a literalidade do jogo. O método que eu vou chamar aqui de, não sei, inabstrato, o que é o contrário de abstrato? Concreto? Concreto, Concreto. O concreto. método concreto, ele vai derivar essa história de uma série de mecânicas de jogo que, por sua vez, são interessantes porque elas darão verossimilhança àquele mundo. A principal diferença é que, no método concreto, eu nunca poderia chegar e falar: ah, o Lich faz com que todos os mortos da cidade se levantem porque isso é narrativamente interessante. Enquanto no método abstrato eu posso ter, por exemplo, no Monster Hat, no Monster Hat, não, no Dungeon World, um movimento causar um problema muito sério, que o Lich fez isso, levantou todos os mortos da cidade. Enquanto no método concreto, eu tô restrito a quais magias o Lich conhece. Ele tem a capacidade de fazer essa magia de fato? Se ele tiver, quais são os requisitos que ele pode fazer? E se tem requisitos, não podem os meus personagens impedi-lo de fazê-lo? Não podem interferir? O fato é que, do método concreto, eu vou ter uma história mais presa por uma série de regras que vão direcionar a minha ficção. Enquanto no método abstrato, eu vou ter uma ficção interessante, mas ela não é presa a nada. O que, na minha opinião, prejudica violentamente a imersão no jogo, que é a minha principal crítica aos jogos mais narrativos. Você tem um. É, você já queixou disso várias vezes, né? Que você tem um problema com lidar com esse lado mais narrativo e você. E isso te colocar dentro do jogo, né? Esse exemplo que você usou foi legal porque é o seguinte, eu não fo, acho que não foi o seu objetivo. Mas como ele soa para mim? Soa muito mais assim. Ah, a parte concreta, a gente está aqui jogando e a história vai ser é uma consequência, é uma resultante disso que a gente está fazendo. Sim. Enquanto do outro lado, a história é é o nosso ponto principal e a O mecânica que é uma. contra A história, ponto principal, e o que concretamente acontece é um detalhe, A ferramenta, as regras são uma ferramenta para a gente chegar naquele ponto. É uma ferramenta aqui. E aqui não, e no seu ponto parece assim, existe o jogo em si, e em cima dele a gente deriva uma história. E é de novo, assim, não chego ao ponto de falar que existe. Óbvio, não existe certo, errado. Acho que isso é um ponto pacífico entre nós dois, né? Nenhum de nós aponta que existe o jeito certo, errado de jogar RPG ou qualquer coisa parecida. Mas enquanto o segundo não me soa atraente, inclusive já me soou atraente uma época, mas Hoje em dia, a minha visão de jogo é muito diferente disso. Esse primeiro, esse lado que você chamou de concreto. O segundo é muito sedutor para mim. E muito mais interessante. Eu vou puxar um exemplo quando a gente estava jogando. A gente jogou uma breve experiênciazinha de. Bem breve mesmo. Da quinta edição, não é? Mas eu montei um personagem, etc. E aí eu virei. Tenho vontade de voltar aquele jogo. Que eu preciso, as pessoas estavam muito dispersas. Vamos ver se a gente continua. Cara, eu tava afim. Quando você voltar, é só me chamar. Claro, claro. E eu lembro quando eu tava fazendo meu personagem e eu tava lendo e eu fiz um elfo ladrão, né, ladino aqui pros ouvintes ouvirem, e eu tinha pego uma magia lá e aí eu pensei, nossa, né, eu tinha pegado aquela Shocking Grasp, né, isso. E eu falando, nossa, eu tenho Sneak Attack, eu vou usar Sneak Attack com Shocking Grasp, fazer tipo um taser medieval, vai ficar muito legal e não sei o que, não sei o que lá, e aí eu fui ler as regras e opa, eu não posso. E aí, cara, eu fiquei indignado com isso. Indignado. Fiquei assim, como assim eu não posso? Como assim eu posso ter magia e minha habilidade, e eu tenho uma habilidade de atacar, e porque duas linhas dizem que eu só posso usar armas com finesse e ranged pra fazer isso, eu não... E até fiquei depois na minha cabeça, eu falei, porra, tudo bem, vai, você... Pode até falar que não é um negócio que sai do nada, é um negócio que precisa de um cântico e de negócio, que não e dá pra fato, fazer é. Isso de maneira furtiva e nananã, nananã. Mas aí depois, por outro lado, eu falei, poxa, mas por que não pode? E a combinação seria tão quebrada assim? Aí, olhando para as regras, acho que nem seria tanto. Na verdade, acho que não seria nem um pouco. Mas isso, entendeu? Esse ponto me deixou extremamente indignado naquele momento de como assim eu tenho essas duas habilidades e eu acabei da minha imaginação achar uma maneira incrível, ou pelo menos na minha cabeça, era incrível de usar as duas juntas e esse jogo tá me dizendo que eu não posso. E imediatamente eu pensei, af, se fosse Fate, que é o exemplo que eu mais uso atualmente, eu faria isso facilmente. Mas sabe, e eu fiquei com isso na cabeça. Mas sabe qual que é o problema do Fate? Eu te falei dessa coisa da imersão, certo? De como isso eu acho que é importante. E isso, claro, vai variar de pessoa para pessoa e tudo mais. Eu diria que esses jogos mais narrativos, eles funcionam bem no macro, mas eles funcionam muito mal no micro. Porque no Fate, cara, eu gosto de Fate, eu já joguei Fate, eu joguei uma aventura de Cyberpunk com Fate, foi legal. Eu elogio Fate em uma série de lugares. Agora, uma coisa que eu não gosto é que. Sabe porque o feeling que eu tenho, no final das contas, é que aspectos não significam nada. Isso é uma coisa que me incomoda demais, assim. Porque eu posso, sei lá, posso estar jogando Fate, como você falou, como você disse. No D&D, você não pode fazer o taser medieval. Você pode fazer o choque, você pode fazer a adagada. O choque é uma coisa, a adaga é outra, os dois existem e eles são diferentes, certo? No Fate, vamos supor que você teria o aspecto taser medieval, certo? E esse aspecto taser medieval, ele faria exatamente a mesma coisa que o aspecto grande espada gigante do guerreiro, ou o aspecto aterrorizado de gatinhos do mago, ou o aspecto. O fato é que, como eles todos têm a mesma exata, idêntica expressão mecânica, eles só mudam. Uma questão narrativa, pelo menos para mim e para os jogadores que pensam como eu, eles perdem significado. Eu não consigo, isso me tira muito do jogo, porque vamos falar da tabela de armas. No momento que eu tenho uma tabela de armas, espada montante, tanto de dano, tanto de peso, tanto de crítico, tanto disso, tanto daquilo. Essa espada, ela existe mais nesse mundo para mim. Essa espada, ela faz coisas que outras espadas não fazem. E é por isso que ela é única. Enquanto se eu tô jogando um 13 Age, por exemplo, em que você usa a arma que faz sentido você usar, elas estão todas mais ou menos o mesmo dano. Eu fico. Na hora que eu vou imaginar a cena, eu imagino o cara segurando um nada. Eu vejo um grande bastão de dano. Porque não tem significado. Aquilo não tem significado. Eu não posso nem usar, e isso é uma coisa que eu acho mais problemática ainda, eu não posso nem usar isso de uma maneira particularmente interessante num jogo que não me pareça vazia. Porque, sei lá, quando eu tô jogando D&D, eu tenho uma ideia do tipo, nossa, eu podia usar esse elemento do jogo para fazer isso. Por exemplo, vamos supor aqui, eu vou usar uma magia, sei lá, Gust of Wind para soprar um barco para ele andar mais rápido. É uma coisa que eu posso fazer e o sistema me permite, foi uma ideia criativa que eu tive baseado naquela sistema de regras. Enquanto se eu faço a mesma coisa no Fate, eu vou usar aqui uma magia Gust of Wind para deixar meu barco mais rápido. Então vou invocar o meu aspecto mago e vou deixar o barco mais rápido. Da mesma maneira que eu poderia ter usado o aspecto mago e vou fazer a magia deixar o barco mais rápido. Ou poderia ter invocado o aspecto mago e ter feito água andar mais para frente. No fim das contas, o barco andou mais para frente dos dois jeitos. Do primeiro jeito, o jogo me parece mais imersivo, mais interessante, mais natural. Do segundo jeito, me parece vazio. Nossa, é incrível como a gente tem uma visão tão oposta da situação. Porque tudo que você fala, os exemplos que você usa, o primeiro se torna, assim, banal para mim, uma coisa absurda. E o segundo, que tá valorizando a minha imaginação, se torna muito melhor. É aquela coisa primeiro, né? Como, eu tô, sei lá, é bom a gente entrar nisso, mas eu tô atacando com Fate, aí eu vou usar o meu Taser Medieval, a minha adagada. Tanto Poxa, mas faz, foda-se, não faz a menor diferença. sim, mas é incrível que o sistema permitiu eu fazer, e na minha cabeça não importa, na real não importa. Eu posso derrubar o cara com uma adaga ou eu posso derrubar o cara dos dois jeitos. O final para mim vai ser, eu vou derrotar aquele cara. Isso não é tão importante se o cara vai tomar um choque, isso vai estar X e vai dar um efeito, ou se vai rasgar a garganta dele. Isso é importante na minha imaginação. E na minha imaginação tá tranquilo. Eu vou rolar das duas maneiras, eu vou derrubar o cara, uma não é mais importante do que a outra, e o que for mais legal para mim naquele momento é o que eu vou fazer, porque é o que eu quero fazer naquele momento daquela história. E por aí vai. Você mencionou 13 Age, cara, a gente vai sair do tapa, mas eu acho essa solução de 13 Age excelente! Eu adorei quando eu li em 13 Age que o ladrão, por exemplo, voltando nesse exemplo da adaga, né? O ladrão ele causa um dano razoável, não importa com quem ele tá atacando. Então, poxa, eu posso ser o ladrão, eu tô aqui com a minha adaga, mas porra, eu tiro um D8 de dano. Ah, mas é porque eu sou muito habilidoso, eu sei onde golpear, eu já imagino o cara lutando e, sabe, defendendo e acertando as principais artérias e dando esse dano. Sabe, pra mim já torna tudo tão melhor. Enquanto do outro lado, me parece assim, não importa que você fez um cara e o seu background é que você era uma pessoa super treinada por uma guilda de assassinos. Você vai dar aqui um D4 de dano e isso aí acabou. Mas eu acho bacana porque são exatamente os pontos em que você tem uma visão e eu tenho outra totalmente oposta. É, de Um fato. gosta de uma coisa, o outro gosta de outra. De fato. E o contra-exemplo é ruim. E a gente não combinou isso de antemão. É A gente não verdade, combina gente. os exemplos de antemão. É verdade. É, o fato é que nós Mas temos uma visão muito diferente muito, muito do diferente. que traz a experiência do RPG. E os dois são RPGistas, os dois mestres, os dois falam, os dois se divertem, Leem, né? E nós temos consomem e vão leem, atrás, claro. consomem e nós temos a visão totalmente oposta do jogo. Fazendo um wrap aqui, né? Voltando para o artigo do John Wick, né? Sim, Para a sim. gente dar uma puxada. Então, assim, portanto, no meio disso tudo, o John Wick traz assim: se a sua preocupação principal são stats, tabelas, regras, você não está jogando RPG. Você está jogando um board game sofisticado. Já parti, já podemos, já concordamos que ele está errado, certo? Olha, nesse ponto, eu acho assim, tá, ele extrapolou. Mas eu acho que a partir daí para baixo é que começa. Que eu entendo um pouco mais da revolta, que ele vem falar assim: e você que está jogando isso, você tem que parar, porque isso está entrando em conflito com a principal coisa que tem que ser o seu jogo, que é a narrativa. Balanço, ele traz, né? O balanço não auxilia a narrativa. Ele é importante para um board game, mas não para um RPG. O que é importante para o RPG é o spotlight, é a participação, como é que a gente define spotlight? Eu acho que a gente define como o momento em que cada um brilha. Isso, o momento que seu personagem brilha. Isso é importante. E é aí que eu acho que o John Wick. Aí realmente que a coisa ferrou pra mim, porque quando ele fala assim: você não tá jogando com um board game sofisticado? Eu até falo: tá bom, vai, você pensa isso. Mas aí é assim: cara, e você tem que parar. Porque isso tá entrando em conflito com o que deveria ser mais importante, que é a narrativa da sua história. Nesse ponto, uma coisa que eu acho que é importante salientar é que uma das teclas que ele bate muito forte é de que RPG é um jogo sobre contar histórias, porque ele é Contar histórias é a única coisa que ele faz que outros jogos também não fazem. É por isso que ele usou o exemplo do WoW lá atrás. Ele falou: ó, o D&D não é um bom RPG porque o WoW faz a mesma coisa que ele. É tal jogo não é um bom RPG, o xadrez não é um RPG porque você joga o xadrez sem o RPG. Agora, se você está contando histórias de uma maneira estruturada, você está jogando RPG. E isso é uma coisa que o RPG faz que ninguém mais faz. Por isso é o RPG em seu estado mais puro. Certo? Ele É. fala mesmo. Então, é importante salientar isso, e é importante dizer novamente que ele é um idiota, porque se você for pensar sobre essa coisa, então peraí, o que que o cinema faz que nada mais faz além do cinema? Ah, ele move imagens. Então tira o som, a música, a cor, porque nada disso tem a ver com imagem se movendo exatamente, que é a única coisa que o cinema faz diferente das outras coisas, não é? Não vamos pensar no conjunto da obra. Não vamos pensar em como a música vai melhorar as suas imagens se movendo da mesma maneira. Não vamos pensar como, de repente, um sistema de combate pode melhorar a sua narrativa. Não, não, não, não. Vamos cortar. Da mesma maneira. Ah, não, mas o que que torna a música diferente das outras? É a harmonia das notas. Então vamos acabar com uma apresentação de uma orquestra, que é algo visualmente impressionante, além de sonoramente bonito, porque só o que importa é o som. Essa visão é limitada. Videogames é a jogabilidade, é a interatividade. Não é então para que a história, música, gráfico bom. O importante é que eu aperte um botão e a coisa se mova. Vamos me concentrar nisso. Essa visão focada do John Wick, ela é pequena, ela reduz o RPG a algo muito, muito pequeno. O RPG é muito maior do que isso. O conjunto da obra de um RPG é muito mais do que só contar uma história. Olha, eu concordo com ele nesse sentido que, obviamente, eu acho que o que mais me atrai, o que faz o RPG ser o meu hobby, é essa a chance de eu colocar minhas ideias no papel e criar em conjunto com os meus jogadores e viver aventuras, etc. Ele usa uma frase no próprio texto dele do Hobbit Laws, que o RPG é a mídia onde o autor e o público são a mesma pessoa. Eu concordo. Que eu acho interessante, eu até li uma crítica falando assim, ah, não é que são a mesma pessoa, o autor é você e o público são todos que estão em volta consumindo, mas é uma extrapolação. De fato, o autor e o público são a mesma pessoa. E eu acho isso incrível, acho que Eu desse lado concordo. realmente, é só o RPG que tem isso por você. Estamos concordando 100% aqui. Mas não, parecia que eu ia dar um rebook em você, mas não era, eu tava concordando Ah, inicialmente, eu beleza, tava beleza. concordando com você. Ah, então tá bom. Mas eu acho isso, cara, que eu também concordo. Eu acho que eu não chego tão ao ponto de usar exatamente os exemplos que você usou, mas eu concordo nesse sentido, que você não pode subtrair as outras coisas do RPG. Ele tem mais componentes do que só isso, né? E como a gente estava falando, a gente pode incluir esse fator RPG em outras coisas que a gente consome, né? A gente pode jogar o GTA como um RPG, se você quiser, né? Não que necessariamente o jogo foi feito para isso, não necessariamente o jogo vai te recompensar por isso. Esse é o problema naquelas definições iniciais do John Wick, porque ele vem falando disso, de o que é o seu jogo, como ele se propõe a fazer isso e como ele te recompensa por isso. E se não preenche esses quesitos, não tem a ver com roleplay, seu jogo não é um RPG. Ele parte dessa premissa e isso permeia tudo, né? Então, assim, a coisa é sempre voltando nessa premissa inicial, sempre voltando aí. Apesar de existir esses elementos, não é que necessariamente isso auxilia o jogo, mas isso não traz demérito a outros jogos. Você pode incluir, né? Você pode pegar o D&D mais combativo que for, a quarta edição, e jogar do jeito mais estrito nas regras ali o combate, criar uma história em cima disso e viver uma aventura e ser interessante para você. Eu até concordo com ele no ponto da mecânica não favorecer a sua narrativa, etc., que para mim é uma coisa que me afasta de D&D, é uma coisa que eu desgosto. Mas não é por causa disso que você vai, né, falar que você tem que parar de jogar porque você tá jogando errado, meu irmão. Nesse ponto, eu vou discordar do John Wick porque, na minha opinião, o principal do RPG não é contar uma história. O principal do RPG é divertir as pessoas envolvidas. É ser um hobby interessante para todo mundo ali. E a maneira de. Existem N maneiras de chegar a esse resultado. Contar uma história é uma delas. Entendeu? Eu entendo você, eu entendo quando você fala que o que te chama pro RPG é essa coisa da narrativa, das histórias e tudo mais. O que me chama pro RPG é um pouco diferente. Acho que a principal coisa que eu gosto no RPG e que nenhuma outra experiência me dá é o ato de viver uma vida, né? Se eu estou jogando como jogador, viver aquela vida, aquele personagem, se eu estou jogando como mestre, é viver naquele mundo que é tão diferente do meu, mas ao mesmo tempo é tão interessante de estar lá e interagir com esse mundo de uma maneira interessante e diferente, e principalmente, e isso o RPG me dá e nenhum outro jogo consegue me dar, de uma maneira livre. E é essa liberdade de interagir com esse mundo ficcional tão interessante e, pelo menos o que para mim é tão importante, tão verossímil, que é tão legal. O que o RPG me dá, diferente do WoW, como eu falei, é que se eu tô jogando RPG, eu posso sentar, tomar um chá com o Lich King e resolver fazer uma aliança com ele, e no WoW eu nunca vou conseguir fazer isso. É uma coisa do que nem, por exemplo, tem coisas que a gente não discute, né? A RPG a gente cria umas discussões em cima disso onde elas não existem. Mas, por exemplo, videogame. Se você pegar. O que saiu de novo? Shadows of Mordor, né? Excelente. Se você pegar Shadow of Mordor e FIFA 15, nenhuma pessoa vai contestar que os dois são jogos de É videogame. verdade. Mas um é futebol e o outro é um jogo de aventura, etc. Ação. Blá, blá, blá. Os dois jogos são essencialmente diferentes, mas ninguém contesta que os dois são É videogame. verdade. É verdade. Não existe contestar que isso aí é que D&D é um RPG e, sei lá, falei busca final. Os dois são RPGs. Não existe contestar isso. Exato, eles Existe só você são falar diferentes. que. É, existe falar que ah, esse é um RPG que vai fornecer essa e aquela ferramenta e tá dentro do meu gosto, etc. e tal. Eu jogaria Shadow of Mordor no jogo FIFA 15. Ótimo, é o mesmo exemplo. E mais, e aí eu concordo contigo. E digo novamente, opinião pessoal minha, o que tem em comum entre Busca Final e D&D é a liberdade, e não o fato de que eles contam uma história. Não sei, questionável. Eu concordo com a liberdade, concordo demais. Tanto é que eu valorizo isso muito pro negócio, mas eu fico no contar a história. Acho que a liberdade pode ser até tolhida em favor da história, mas aí vem uma Nossa, outra questão. nossa, a gente não vai se alongar muito nisso, mas a liberdade pode ser tolhida em favor da história é o que gera mestres. Tipo, quando você leva isso para nível Hitler, sabe? É o que gera mestres que fala: não, seu personagem não faria isso, não vou deixar você fazer. Você quer ver um jogo que. Ah, acho que tu não é muito questão entrar nessa seara, mas Sim. você quer ver um jogo que eu acho que tolhe de uma certa maneira a sua liberdade, talvez? Monster Hearts. Você tem a liberdade de tomar N ações, mas dependendo da que você tomar, algumas são recompensadas mecanicamente. Dependendo do resultado que você tirar no dado, você tem uma lista de opções e não tem uma outra que você poderia estar mais interessado naquele momento. Tudo é discutível. Mas eu acho que ele tolhe um 100% de liberdade em prol de direcionar você para algumas coisas que favorecem o trope da história que você está jogando. Ah, mas todo jogo. Então, Mas de qualquer. Mas todo jogo faz isso, mas eu não é a consigo. diferença com um GURPS, por exemplo. Eu sei que GURPS é um exemplo que veio bastante na mente, né? Seria a diferença com isso. Mas às vezes no Monster Hearts eu não consigo pensar uma ação que eu gostaria de tomar e não poderia tomar. Ah, mas não, você não precisa zerar, né, a liberdade do cara sobre isso, mas ele restringe as suas opções. Você passa num negócio, ah, o que aconteceu agora? Ah, você tem a opção A, B ou C. Tudo bem, dentro das opções você tem muita coisa, mas você não tem um mundo também de opções ali no meio. Pode ter alguma coisa que talvez você queira que não tá ali. Tudo é discutível. Você Sim. pode chegar a um contexto, a um consenso. Mas inicialmente eu acho que ele restringe a favor de jogar, direcionar você para uma certa história que deve ser contada. Então quando eu falo em restringir a liberdade, eu chego por aí. Entendi. Mas você concorda comigo? Existe um Não, perigo concordo, concordo. real. Se o cara entrar nesse papo e falar, ah, então tudo bem, quando o mestre falou que é isso aí mesmo, é pronto, sentar o cacete, quem manda essa porra sou eu, Exato. e a gente vai jogar a minha história. Não, com certeza, gente. Eu acho Aí muito você. perigoso aquele comportamento do mestre de eu escrevi uma história tão foda, uma história tão legal, que não interessa o caralho que os meus personagens façam, o que vai acontecer, o que tá aqui. pô, aí não é tolheira, liberdade, aí é arro. Nossa, pô, aí pô na coleira. Pois é. Mas é, tem uma última parte que o John Wick puxa sobre perícias sociais, Nossa, né? isso daí foi o. Eu pedi pra minha noiva ler esse texto e me dar uma opinião sobre ele. Ela joga RPG, já mestrou RPG e tudo mais. E o John Wick perdeu ela agressivamente nessa parte do texto. Cara, lembra quando eu falei para vocês no começo do podcast que, ah, lá no final é que eu acho que ele realmente chutou o pau da barraca? Esse foi o momento que, para mim. Bom, ele fala que. Ele entrou falando. Ele chegou nesse ponto falando sobre você eliminar coisas que não é sobre o sistema. Então ele deu o um exemplo. Ah, você joga vampiro, Use mantenha humanidade, tire. a iniciativa. Use só os elementos do sistema que te ajudam a contar uma história, que Isso, é, deixa eu que dar uma é história. altamente subjetivo. Iniciativa pode ajudar a contar uma história também, mas tudo bem, continue. Então ele puxa para isso e aí ele fala assim: ah, eu não tô falando só de combate. Por exemplo, vampiro, eu tiro a parte social, eu excluo as regras para coisas sociais. Por quê? Porque a gente tá falando de um jogo de interpretação e essas situações elas devem ser resolvidas interpretando e não rolando dados. Até aí é uma questão que a gente já. Eu já discuti muitas vezes com o Chess. Sim. Ah, você vai fazer uma situação social. O que que vale a pena? O jogador fazer o roleplay e aí o mestre falar, pô, legal, tal, e não pedir nenhuma rolagem, conseguiu, porque o cara fez um bom roleplay. Ou você rolar um dado e resolver aquela situação mecanicamente. Então, primeiro de tudo, ele traz isso, né? A interpretação, as coisas devem ser resolvidas por interpretação e não rolando dado. E segundo, poxa, mas e aquele jogador que quer fazer a parada social, mas ele não é muito bom? Que geralmente é a pergunta que a gente traz nesse momento, né? Ah, como é que a gente coloca o cara que ele quer fazer o personagem social, mas ele não é muito bom? E a resposta pro John Wick pra essa pergunta é simples e direta. Você tem que chegar para esse jogador e falar assim: você tem que melhorar. E você só vai melhorar interpretando. Então, problema seu. Não É joga o que personagem deve. social se você não é bom. O que deve ser interessante, né? Imagina se você, pela lógica do John Wick, se você quer fazer um personagem que é um super gênio. Quando você sair do MIT, você vem jogar comigo. Não, exatamente. Você, por essa mesma questão, você não poderia fazer um personagem super gênio. E ele ainda puxa assim: você quer melhorar no xadrez? Você joga xadrez. Você quer melhorar jogando um FPS? Jogue mais FPS. Você quer melhorar o seu roleplay? Então, role playing. Você quer melhorar a interpretação? Interprete. E se o jogador não quiser interpretar? Então que ele procure outro jogo ou outras pessoas que acham que jogam RPG, mas não jogam. Por exemplo, a RPG A. E esse, cara, foi o fundo do poço. E esse foi o momento em que o John Wick se tornou o Frank Miller do RPG. Caramba, o John Wick, desse ponto, o cara chegou, ele chegou no fundo do poço, viu que tinha um alçapão e desceu, meu irmão. Bom, primeiro de tudo, né, sobre essa coisa da interpretação, eu acho que isso é por si só, essa parte da interpretação rende um episódio. Também acho. Porque eu acho que são duas correntes bem distintas, legais, que dá pra gente discutir. Eu já fui partidário de uma, partidário de outra, partidário de uma mescla. Mas uma coisa que eu posso dizer hoje em dia é: mecânicas não podem contribuir com a interpretação? Com certeza. Podem. A gente tava jogando Monster Hearts outro dia e a mecânica contribuía quando você ia manipular um NPC, quando você ia seduzir alguém. A mecânica estava intrínseca em ajudar você a fazer aquilo. Mesmo que a interpretação não fosse: ah, eu vou interpretar um cara sedutor. O cara não está sendo sedutor, mas rolou aqui o dado e deu um bom resultado. E poxa, a gente interpreta. E situações maravilhosas saíram do meio disso, não é Sim. verdade? Até porque, já dizia o sábio, a mecânica, ela serve como um árbitro. É para isso que ela tá lá. Porque quem, assim, essa coisa do cara tá sendo sedutor, ele não tá sendo sedutor, é subjetivo. Já diz aquela velha piada, a diferença entre o amor da sua vida e um stalker é se você gosta dele ou não. Entendeu? Mas o fato é que A mecânica ela tá lá para servir como árbitro disso, para ser um ponto fixo no mar de subjetividade que é o ato de jogar RPG. E ela é necessária para dar esses pontos fixos no qual a narrativa vai se basear. E esse argumento do John Wick é um absurdo, porque essa lógica ela não vale só para as relações sociais. A partir do momento que você está jogando RPG e você quer ser alguém que você não é. Você abriu essa porteira. Você não pode exigir que a pessoa que, sei lá, se você quer jogar com um personagem carismático, a pessoa tem que ser carismática. Se eu quero jogar com o Bárbaro Conan, eu tenho que ser o Conan pessoalmente também. Senão eu não vou saber como é que é balançar um machado de 50 quilos. Não faz sentido esse tipo de coisa. E falar que quem joga um jogo que faz isso não tá jogando RPG, mas acha que tá RPG. John Wick! Quem é você pra dizer o que é RPG, meu amigo? A puta, o último jogo irrelevante que você escreveu tem 30 anos. Só tomar no cu. Eu fiquei muito puto com esse texto, cara. Eu vou até te falar que esse texto ele tem uma série de ouvintes. Esse texto ele tem até uma série de coisas interessantes para usar se você quiser direcionar o seu jogo para uma coisa mais narrativa. Por exemplo, quero jogar Vampiro Máscara de uma maneira extremamente narrativa. Vou tirar as regras de combate porque isso não me ajuda a jogar desta forma. É um bom conselho. Eu consigo entender isso se você quer direcionar o seu jogo para isso. Mas ele não é o jeito certo de jogar. É só um jeito de jogar. É, ele chega num ponto, e é aqui que perde mão, né? Que ele vai nesse negócio, nessa crescente do. Jogar RPG é isso, jogar RPG é isso. Qualquer coisa que não seja isso, não é chegar jogar RPG. Mas nesse ponto aqui eu falo assim, nossa, mas isso é tão agressivo com o jogador? Poxa, você não. É, tudo bem, eu sei que às vezes. Eu já tive situação de você ter um personagem na mesa, o cara. Tem gente que tem dificuldade para interpretar, tem gente que não gosta, pro começo de conversa, Sim. de viver, fazer o teatro, e tem gente que gosta, mas tem uma dificuldade básica, E tem um sabe? outro problema, que é o cara que é confortável fazendo isso, mas ele não toma as escolhas necessárias para. Eu fazia muito isso antigamente, sempre fui um jogador de RPG muito com muita desenvoltura. Sempre não tive, nunca fui muito tímido, eu gosto de interpretar e tudo mais, então, particularmente para mim, isso não é um problema. No passado, antes de eu ter mais noção, quantas vezes eu não joguei com um Krunk, o Bárbaro de Força 25, mas era muito mais eloquente que o Bardo de Carisma 20? E o coitado do Bardo, que eu tirava o spotlight dele o tempo todo. Exato. Exato. Tem esses viés, mas assim, uma coisa é a pessoa. Eu acho esse texto interessante se fosse assim. Poxa, eu quero. Eu acho o roleplay, interpretação importante, e eu tenho dificuldades, e eu quero melhorar a minha interpretação. O que fazer? Poxa, interprete. Tente convencer primeiro com a sua fala, se o seu mestre permitir, depois para rolagem de dados. Talvez fosse uma coisa. Mas uma necessidade, uma coisa que partisse do jogador. Ah, eu acho isso divertido, como eu acho divertido jogar o FIFA, mas eu tô tomando um pau, então eu vou jogar mais vezes para melhorar e jogar melhor. Até porque, isso é uma coisa que eu tenho notado. Aqui no Brasil, eu posso estar enganado, ouvintes, posso estar fazendo uma generalização absurda, mas isso é baseado numa observação pessoal. Eu sinto que no Brasil, pelo menos as pessoas com quem eu jogo, os grupos com os quais eu tive contato, a gente tem uma tendência de interpretar o personagem em primeira pessoa. Vamos colocar assim. Nós temos. Enquanto lá fora existe uma tendência muito maior de interpretar o personagem na terceira pessoa. E está errado? Em vez de você dizer palavra por palavra o que você diz para o capitão da guarda para convencê-lo, muita gente diz: Ah, meu personagem vai até o capitão da guarda e usa uma lábia extremamente desenvolvida para convencê-lo. Isso está errado? Ele está interpretando menos por causa disso? Eu acho que não. É só um jeito diferente da pessoa se expressar pro John Wick que você tá. Então. É uma coisa de aumentar ser uma coisa para aumentar a sua imersão, mas assim, o ponto realmente do John Wick Não, me é venha de você falar de focar aumentar a nisso. imersão tirando pra tabela de armas. Isso não funciona na minha cabeça. Ah, tira essa bosta logo, vai. Ai, meu Deus do céu. E Mas você consegue imaginar, cara? Vamos jogar Warhammer 40K. Eu tenho um bolter, você tem a pistolinha e elas são iguais. Não entra na minha cabeça, cara. dá, entra fácil, dá pra fazer sim. Dá pra fazer, tranquilo. Sabia que teve uma época que eu tava seriamente pensando em adaptar o Warhammer 40K pra Fate e eu desisti por causa da tabela de armas? Meu Deus, sério? Sério. Puta merda, cara. Mas continue, por favor. Bom, E esse foi o artigo. Eu queria terminar a nossa explanação com algumas perguntinhas que eu deixei separado aqui. Eu ia fazer e eu e o Chaz íamos respondendo. Pode ser, Chaz? Pode ser, bora. Ou você tem mais alguma coisa pra dizer desse finalzinho? John Wick, você é um idiota. Calma, essa é a última. Chaz, por que as pessoas se revoltaram com esse artigo? É, escute o que eu falei nas últimas horas de podcast. Eu não tenho mais o que falar, cara. É, as pessoas se revoltaram porque o John Wick foi arrogante, porque o John Wick quis dizer o que é o que não é RPG, porque o John Wick apontou o dedo na cara de todo mundo e falou: você está jogando errado, o meu jeito é superior, o seu pobre plebeu. E principalmente também porque o John Wick chegou e falou: D&D é uma merda, e mexeu com D&D, mexeu com a internet. É complicado isso aí. Eu teria um pouco desse pensamento. Eu acho que ele fez essa. É, obviamente, ele falou de um pedestal. Ele realmente botou e falou assim: ah, o meu jeito é certo, o seu jeito é errado. Eu pessoalmente acho que a reação. Eu não acho que foi. Acho que a reação da internet foi até um pouco desproporcional a isso tudo. Porque, pra mim, cara, sinceramente, eu gostei do artigo, mas eu só decidi gravar esse episódio depois do buzz que deu. Porque eu falei, realmente, nossa, as pessoas estão realmente ficando em cima desse artigo, falando. Ele realmente mexeu com os brios das pessoas. Eu também tenho um viés que eu não sou o cara afetado diretamente pelas críticas que ele fez. Uma boa parte do que ele fala, eu até concordo. Entendeu? Talvez eu não concorde da maneira como ele expôs, mas em geral eu gosto, eu concordo com o que ele fala, com a visão dele de jogo. Então eu não sou o cara afetado. Não foi a meu jeito de jogo que ele virou e falou que tá errado. Então é difícil para mim tentar definir. Por esses motivos eu acho que foi até desproporcional. Tipo, ah, John Wick falou umas groselhas aí com relação ao jogo, mas tudo bem. Sabe? Tipo, sei lá, ele tem o direito da opinião dele, claro. Tem. Opinião de merda todo mundo tem o direito a ter, né? O problema é o pedestal que ele se colocou Exato. para falar. E eu ia perguntar isso, mas acho que a gente já deixou bem claro, né, sobre se o RPG de mesa tem o domínio exclusivo da sigla RPG, do significado, ou se dependendo das diferentes mídias ou das diferentes pessoas, pode ter outros significados. O que é RPG? Diga. Olha, cara, se a gente for falar em termos de popularidade ou de reconhecimento da sigla, o D&D, o D&D não, o RPG de mesa não só tem o domínio, como ele não tem nem como vou dizer assim, a maioria, né? Ele não tem nem o uso majoritário da sigla. O RPG hoje, ele é uma coisa associada a videogames. E o RPG de mesa vem com de mesa depois, porque o que se identifica como RPG é o de videogame. O videogame, até pela popularidade que tem e tudo mais, ele assumiu muito mais o manto de carregar essa sigla do que o RPG de mesa o faz. Concordo. A gente até tinha conversado isso em outro momento, que é muito mais reconhecível. Nós nunca tivemos o hobby, o nosso hobby. Não estou nem falando nós como indivíduos, né? Não tenho a exclusividade sobre a definição do que é ou não é RPG. Mas o nosso hobby também não tem. Nós não somos o único e verdadeiro RPG. E sei lá, o videogame é uma extrapolação mal feita do A nosso sigla é um uso corrupto, indevido, uma corruptela da sigla RPG. corruptela da sigla. A sigla, ela se adaptou. Como o Chess mesmo falou, o que a gente pega como roleplay, no começo era outra coisa, Exato. né? Que foi evoluindo. Essas coisas evoluem e mudam. E aí, Chess, para terminar, queria que você fizesse um resumo no sentido de o que que você pensa desse artigo, se houve exageros ou não, se o John Wick está certo ou errado, acho que isso está mais ou menos claro, e por último e mais importante, o que você pensa do John Wick agora? Esse artigo mudou a maneira como você viu o John Wick? Então, o que eu penso é, desse artigo como um todo, eu vou citar aqui o sábio, venerável, grande filósofo brasileiro Alborguete. E direi: não é um cocozinho de gato, não, é uma lapa de merda. E como um todo. Agora, se você for parar para pegar pontos específicos do artigo dele, não é tão ruim. A defesa dele do que é RPG, do que não é RPG, pelo menos serviu para trazer a discussão. Eu vou te falar que na minha primeira lida do texto, eu tendi a concordar com o John Wick, falar, nossa, realmente, né? Será. Só depois, refletindo mais sobre o assunto e pensando nas minhas experiências com o RPG e com o que eu de fato gosto de jogar, é que eu percebi que não, que ele estava sendo excessivamente restritivo, enfim, uma série de críticas nesse sentido. Agora, existem bons conselhos para você tornar o seu jogo narrativo mais narrativo. O Laser Focus, que ele defende tanto, e RPG conta história, RPG conta história. Bom, se você quiser só contar uma história para o seu RPG, o que ele fala não está de todo mal, tem bons conselhos, tem algumas boas dicas. Eu, particularmente, acho que RPG é mais do que só contar uma história, e principalmente eu acho que RPG, ainda que seja só contar uma história, essa história é contada a partir da soma de muitas partes, e não só da literalidade do jogo. Então, é isso, de uma maneira mais calma. Houve exageros. Não vou comentar isso aqui, né? Porque eu acho que as duas Angry Rants que eu fiz durante umas duas ou três ou quatro que eu fiz durante o episódio deixam claro. Claro que houveram exageros. John Wick não é o messias do RPG. E quem é ele para dizer que alguém tá certo ou tá errado em jogar RPG de um ou de outro jeito? John Wick está certo? Não, John Wick não está certo. John Wick está redondamente enganado. John Wick é o Frank Miller do RPG. Meu Deus. É o quanto eu afirmo que o John Wick está errado. E mudou a minha opinião sobre o John Wick? Mudou muito, cara. Eu já conheci esse sentimento anti-D&D dele, particularmente, desde o House of the Blood, de quando no prefácio ele escreve, então, eu escrevi isso aqui para ser o anti-D&D. Basicamente é o que ele fala. Mas eu achava que era de um sentido de design, filosófico e tudo mais. Agora, quando o cara vem e ataca, todo um grupo de jogadores ataca um estilo de jogo, ataca gratuitamente, diz que as pessoas estão erradas. Sinceramente, por mais que eu goste de alguns conceitos, de alguns jogos que ele fez o design recentemente, por exemplo, eu gosto do Blood and Honor, eu gosto do House of the Blood, eu gosto do Shotgun Diaries, eu gosto do Edge's Project, passei a. Sei lá, não vou conseguir olhar pro design de John Wick agora da mesma maneira. Eu vou sempre pensar que ele tá limitando o design dele por essa visão tão focada a ponto de estar tá deixando coisas boas passarem. E digo mais: Shotgun Diaries funciona melhor como um board game do que como um RPG. Então. Eu não vou nem comentar essa última, mas tudo bem. Bom, vou fazer as minhas respostas isso aí. Terminou? Foi a sua? Sim, Foi? Rapids? foram as minhas suas. E para finalizar tudo isso, John Wick, você é um idiota. Bom, para mim, né? O que que eu penso desse artigo? Você não vai responder uma por uma? Eu fui respondendo com você, lembra? Porque as pessoas se revoltaram, eu respondi, aí a outra respondia, e É agora verdade, as verdade, últimas, né? verdade. É verdade. Fazer um rap geral. Ok. O que você pensa desse Bom, o artigo, Victor? que eu penso desse artigo? É como eu disse, eu acho que existem vários pontos que ele coloca que eu, de uma certa forma, defendo, tá? Eu acho, para mim, eu concordo com o John Wick numa série de exposições, como, por exemplo, contar uma história é o mais importante do jogo para mim. O roleplay é muito importante. Eu acho que as mecânicas têm que favorecer isso. Essa é a minha visão de roleplay moderno, tá? Quando a gente fez o nosso episódio de D&D, foi muito marcante quando eu fiz a minha conclusão. Para o que que esse jogo traz de novo? Até coloquei na nossa pauta que quando o John Wick fala para analisar e perguntar como essa narrativa, como essa mecânica contribui para a narrativa, eu falei, pô, eu falo a mesma coisa de D&D. Então, assim, essa é a minha visão atual, segue por esse lado. Eu acho que em determinados locais, em determinados pontos, ele até comentou coisas interessantes, como você disse, ah, pô, canibaliza, tira coisa que você não importa do jogo, ou melhor, você vai jogar, ver um jogo, analise, e isso é uma coisa que eu aprendi a fazer e eu acho muito saudável e muda a sua visão sobre o jogo, analise sobre o que é aquele jogo e quais comportamentos ele recompensa e como ele recompensa, que você vai descobrir sobre o que é o jogo e vai melhorar a sua maneira de criar aquilo. D&D não é um jogo para mim, porque para mim ele é um jogo como a gente definiu, é matar criatura, ganhar poder, etc. E isso não é interessante. Então eu não vou pegar D&D para jogar, vou escolher outro jogo que, a meu ver, favoreça uma história melhor, uma interação melhor. Mas é, como eu disse, é uma opinião minha. Houver exageros, especialmente no final, acho que, lógico, definir que eu tenho a minha definição do que é RPG, a minha definição é certa e a sua é errada, é um exagero. Mas chegar no final e falar assim, ah, então e essa pessoa, você tem que falar pra ela, ah, você tem que jogar, cara. Se você não jogar, você não vai melhorar. Ah, e se ela não quiser? Se ela não quiser, ela que arrume outro, porque que acha que joga RPG, mas não joga. Nesse momento eu falei, poxa, isso foi uma atitude extremamente babaca. Esse é o ponto que eu realmente falo, isso aí não tem nem como eu... Que tô relevando um monte de coisa e que tô falando que, ah, eu entendo esse ponto, entendo aquele e não concordo com a maneira que ele se expressa. Uma coisa você pode concordar, às vezes, ah, eu concordo que você tem essa opinião, eu sou contra a maneira pela qual você se expressou. Ele poderia ter escrito o mesmo texto com um tom muito mais humilde e ter sido uma coisa mais... não ter gerado essa repercussão toda. Só esse final... que eu acho que realmente não tem como ele dizer isso de uma maneira mais dócil e não ficar ruim. Foi até agressiva. Eu acho que esse final do texto faltou com respeito aos jogadores, seja ele quem são, a pessoas que talvez tenham dificuldade e queiram jogar. Esse final do texto faltou com respeito. Eu não me senti pessoalmente ofendido, mas eu imagino que alguém possa ler e se sentir. Então aqui que foi o erro. John Wick tá certo em N pontos do que ele fala, até acho que ele tá, até gosto da filosofia de... Até gosto não, eu adoro a filosofia de game design dele. Mas eu não concordei de maneira nenhuma com a maneira como ele expôs isso. Frank, né? Miller do RPG. Se colocando num pedestal. O Frank Miller é diferente porque eu não concordo nem com o que ele defende. Então, eu também não, eu concordo com ele. Pra mim, ele é pra você, Frank Miller do RPG. Então assim, o que eu penso do John Wick agora? Eu deixei de gostar do John Wick? Não deixei. Eu gostei de ter lido esse texto porque ele conseguiu deixar muito mais claro na minha cabeça quem é o John Wick. Eu vou puxar um exemplo para tentar explicar a situação. O Kubrick, né, o Stanley Kubrick, ele era um diretor muito difícil de se trabalhar. Uhum. Tem relatos das pessoas que choravam no set de filmagem com ele. Atores que falavam que nunca mais iam trabalhar com ele, etc., porque ele era extremamente perfeccionista. Na vida pessoal dele, a família fala que tinha problema de conviver com o cara, porque o cara era extremamente workaholic, perfeccionista, exigia o melhor de todo mundo, você tinha que repetir 1000 vezes. Então, assim, uma pessoa difícil. Mas Stanley Kubrick, os filmes que ele lançou foram ou estão entre os melhores de sua época. Quando ele lançou um filme de guerra, ele fez um dos melhores filmes de guerra já lançado. Quando ele fez um filme de terror, ele fez um dos melhores filmes de terror já lançado. O que eu quero dizer é, ele tem esse problema, mas apesar dos pesares, ele canalizava... Não julgue a obra pela pessoa, né? Exato, ele canalizava uma obra final interessante. Então assim, o John Wick, ele tem essa coisa tão dentro do cerne dele... que eu posso esperar que o game design dele vai ser totalmente diferente de outros, justamente porque isso é tão forte dentro dele. Então, o que eu acho do John Wick agora não muda o que eu acho dele. Eu acho que, com certeza, ele tem uma faceta arrogante. Mas, tudo bem, o John Wick não é meu amigo, ele não é meu familiar. Eu só consumo os produtos que ele faz. Então, eu posso muito bem pegar e jogar o jogo dele sem problema algum. E agora, eu vou estar muito mais... eu tenho muito mais elementos para analisar quando eu leio um livro dele e tentar ver, poxa, ele deu tanta ênfase nisso, então isso é realmente o ponto mais importante para esse roleplay. Se eu for tentar jogar, vou tentar entrar por esse lado, mexer nisso, mexer aquilo. Me ajudou a conhecer a pessoa John Wick. Eu admito que eu não gostei tanto da pessoa que ele se revela. Se é que a gente pode julgar ele por um artigo, é muito pouco para julgar uma pessoa, etc, mas é o... Enfim, a face que ele mostra aqui não é bonita. É a face que ele mostra, a face que a gente tá usando. Mas me serviu para deixar isso instigado. E eu digo mais, assim, que bom que eu tenho um game design como ele, no final das contas. Que pode fazer um jogo totalmente diferente do resto. Eu não sou obrigado a ser amigo dele, eu só quero consumir os livros dele. É isso. Muito justo, muito justo. Eu não quero mais um. Afinal de contas, é verdade, cara. Eu lembro quando eu vi o Edge's Project, toda a ideia me chamou atenção pra caramba, sabe? Agora, se eu visse sobre o Edge's Project hoje em dia, e eu não jogo o Edge's Project, e uma das coisas que eu não gosto é que eu acho que ele tem uma série de sistemas que eu acho muito simples. Sistema de combate do Edge's Project eu acho muito qualquer coisa, customização de mech, uma série de coisas que eu acho importante para aquele tipo de cenário. Pra quem não sabe, é um jogo sobre robôs gigantes. Basicamente. E agora eu sei por quê que esse jogo peca nesses sentidos, nesses situações. Então eu sei que, cara, quando o John Wick lançar, seja o RPG que for, vai ter esses problemas. Então, não sei. Não... Não, não é o jogo para você, né? Exato. Tem Via de. outra pegada. Exato. Não que eu não jogaria, não que eu não me divertiria, né? Eu A gente falo. joga tudo, né? Eu joguei D&D com você. Eu tô jogando Monster Hearts, enfim, a coisa vai. Mas não é o que eu quero no designer. Eu quero um cara mais equilibrado. Eu quero. Beleza. Pra mim, RPG não é só isso. Então, é isso, né, ouvintes? Beleza. Espero que tenha gostado. Também espero. Tá aí a nossa opinião extremamente polêmica sobre John Wick, talvez? Não sei. É, pelo menos serviu pra gente ter uma boa discussão em cima, né? Fato é que vimos que eu e o Victor temos gostos muito diferentes. Então, Como ouvintes. sempre. Como sempre, mas deixem aí nos comentários, ouvintes, ou no Twitter, ou no Facebook, ou nos comentários do próprio site da Terceira Ou Tela. e-mail, tá tudo aí pra Ou vocês. e-mail, nosso e-mail é o. É o escudodomestre@mail.com. Exatamente. Então deixem aí se vocês são do time Chaz ou do time Victor. Ah, meu Deus. Fazem a tag. Façam a tag, eu vou gostar. Eu também. Vamos ver aí se algum dos nossos ouvintes mandou um tweet, né? Tipo, hashtag Team Vitor, hashtag Team Chess. Ah, ia ser top demais. Mandem, por favor. Exato. A gente não pode sonhar, né? Mas, então é isso, ouvintes. E lembrem-se, podem até haver podcasts melhores por aí. Mas só no Escudo Mestre descobre que você nunca jogou RPG, você tá totalmente errado, essa porra não serve pra nada. Desculpa. É isso aí, é isso aí. Vamos sentar na frente de uma fogueira, acender uma parada aí, tomar uns bagulhos e contar historinhas enquanto conta com o Baiá, que esse é o RPG de verdade. Achei que você ia falar assim numa fogueira e queime seus livros, porque você não é Que digno de inútil! jogar RPG. Exatamente. Pega esse. O D20 te ajuda a contar a história? Não, então joga fora. Então jogue fora, jogue tudo fora. Tá bom, ouvintes, até Até a próxima, mais. até mais.